Ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Agora é Paulo Serra 45, o prefeito da gente, o prefeito de toda Santo André. Eu tenho muito a agradecer aos comerciantes, às comunidades, às igrejas, às associações de bairro. O meu muito obrigado a toda a população de Santo André, pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho. Venha no dia 30 votar 45. Pra Santo André mudar 45, eu vou votar. Coligação Projeto Forte, mudança certa. PSDB, PTB, PV, Rede, PHS, Luiz Zacarias, vice. I want to win English life. Quero vencer, quero crescer. I want to learn English life. Quero viver, eu quero voar. A English Town, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Life. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. English Life. English Life. Inglês ao vivo para você mudar de vida. English Life. English Life. English Life. English Life. Chega 5 e meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, menina. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5 e meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, estádio. Menina! Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Ah, a partir de agora, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, em nome de BV Financeira também, crédito com desconto em folha. Então, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E também em nome de Extra, você merece a torcida reunida, a Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra Gol, tá no ar, o Estádio 97. E aí, meus amigos, boa tarde. Boa noite, boa tarde, bom dia. Olha o filho do Bar aí fora também. Ei, tá ficando igual a cara do Bar, velho, até a gordura tá igual. Rapaz, que coisa, hein? Tem que pegar, velho. É, estamos começando a edição do Estádio 97, edição de programa de número 4.591. Ah, quanto? 4.591. É fogame, hein? Rapaz. Brincadeira, né, seu Bento? Bento! Ah, seu Bento, seu Bento. Como diz o Mota, é fogame, hein, velho? É fogame. Seu Bento não tá, mas agora já está chegando. Aí. Conectado agora. E aí, seu Bento? Vamos aí. Tempestade molhou orégano hoje? Molhou, precisava, né? Você viu, velho? Foi dar uma secada, né? É, foi seca aí. Dura secar depois, né? É. Mas deixa lá, o tempo, cuida de tudo. A natureza cuida de tudo. O tempo é o senhor da razão. Isso aí. A natureza rega, a natureza seca. Exato. Bora, seu Bento. Corinthians. Começamos então, vamos lá. Coringão, Coringão. Informe Corinthians. E aí, mano? E aí, mano, beleza? Beleza. Como é que tá? Tranquilo. Vamos lá. É, o jogo, né, agora sem torcida, sem as organizadas. Vai ficar parecendo que nem o jogo do Parmeira. Né, não, sem torcida naquela, sem torcida organizada. Não, né? Sem torcida organizada, porque parece que nem o jogo da Parmeira, ali do lado. Do lado do. Lá o norte, que lado? Direito ou esquerdo da TV? Pra quem olha na televisão, lado esquerdo. Lado esquerdo, então. Sim. É, então mesmo do Parmeira. É. Lado esquerdo, então, atrás do gol. Não vai ter torcida. E olha só. Em breve teremos ele, hein, mano? Quem? Candidato à presidência, Neto. É, né? Falou. Caramba, que vai se candidatar. Vai se candidatar, presidente do Corinthians. Neto? O Neto. É. O Neto, segundo ele, não agora, na próxima eleição. Sério? Mas na próxima, vai disputar aí, quer ser presidente do Corinthians. Mas ele pode? Digo assim, mano. Sócio, é conselheiro. É, isso. Não, deve ser, né? Porque... Ele fala pode isso querer, aí. Né? Ele não precisa necessariamente ser conselheiro, querer, né? Querer sem ser não pode, né? Mas, enfim... Na boa, Bento, eu acho totalmente inoportuno. Eu não votaria nele. Apesar de ter sido um ídolo dentro de campo, não, Não tivemos exemplos recentes aí de jogadores que fizeram sucesso nas administrações, é que deram certo, né? Você pega aí, inclusive, o Roberto Dinamite pelo Vasco. Mas, enfim, cada um tem o direito de optar pelas escolhas que quiser na vida. Cada um tem o direito de ser o que quiser, né, mano? Se ele acha que ele consegue mesmo, inclusive, contribuir com o clube, é o direito que ele tem. Não vejo com maus olhos, não. Mas, sinceramente, eu não sei se consegue vingar. Porque o cara, pra conseguir ser presidente de um clube, ele precisa ser um cara muito forte politicamente falando, cara. Não tem jeito, Domênico. Política, em qualquer lugar, você precisa ter conchavos, você precisa ter alicerces do seu lado que possam te fortalecer ali pra que você possa ganhar votos. E não é pelo fato do cara ter sido ídolo que ele vai conseguir aí ser presidente de clube. Mas enfim, com relação ao time dentro de campo, Bento, parece que o Corinthians tá atrás daquele Wagner também que jogou lá pelo Cruzeiro, lembra dele? Lembro. O canhotinho, né? Esse faz tempo, hein, meu? Na China? Pô, onde ele tá? Tá lá, né? Onde ele tá? Tá jogando lá no Tianjin, é isso? Tá, né? Tá todo mundo voltando, né, velho? O cara, mas... Quem mostrou a bicoleta também hoje foi o Luiz Fabiano, né? Fica pra até... quem? Mas pra quem? Quer voltar. Pra qualquer um? Mas... Luiz Fabiano, game over, hein, filhão? Acabou lá. Né? Acaba agora. Vai voltar pra ponte, velho. Nossa, Luiz Fabiano. Nossa, fica até com medo. Melhor mesmo ele pra ponte, né? Terminar lá. Então, mano, mas o negócio é o seguinte, cara. Se você parar pra analisar, Bento, o mercado, ele ainda disponibiliza algumas opções aí que são interessantes, cara. Você pega aí, ó. O time do Corinthians, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu repito, não tem problema. O Corinthians, ele poderia, ó, por exemplo, no setor ofensivo, mesmo tendo contratado o Jô, Diego Tardelli é um cara ainda que tá no mercado, é um cara aí que dá pra aproveitar. Você tem ali no meio campo, velho, volto a falar aqui, tem opções interessantes ali, ó. Eu traria pro Corinthians, ó, o Diego Souza. Eu traria pro Corinthians aqui, vamos lá. Se o Flamengo não quiser ficar mesmo com o jogador, eu gosto do cara, o Alan Patrick, tá certo? Por mais que o Shakhtar possa pedir algum valor aí, mas o Corinthians, ele contratou alguns jogadores aí que não deram em nada. O Alan Patrick, eu acho que tem muito mais qualidade, por exemplo, do que o Giovanni Augusto, por exemplo. É um cara que eu acho que o Corinthians poderia tentar uma conversa também. O próprio Michel Bastos, cara, por incrível que pareça, pode ter gente agora me xingando no carro, mas o Michel Bastos, ô Motinha, se ele vai pro Corinthians, eu duvido que ele vai ficar com essa nhaca que ele tá no São Paulo. E no Corinthians o buraco é mais embaixo, velho. No Corinthians o maluco, na hora que ele aceita, fala, não, beleza, eu topo, ele já assina ali um termo de compromisso, velho. Porque se ele não ir lá pra tentar dar miguezinho, ali o cara não se cria, não. E com o Jadson, cara, a troca que o Corinthians fez ali com o São Paulo foi interessante. Foi interessante. Inclusive o São Paulo, ele tem interesse no goleiro Cássio do Corinthians. Meu Deus. Pra próxima temporada, meu Deus, o quê? Pai. O Cássio é melhor que o Rogério Ceni, Paquito. Você tá de brincadeira. Eita, não chega no pé. Mas quem tá afim dele? Quem? Ele tá louco. São Paulo. Ah, o São Paulo? E poderiam utilizar até o Michel Bastos aí como uma moeda de troca com relação ao Cássio. Eu duvido que o Corinthians isso aceite. Não é oficial, né? Eu duvido que o Corinthians aceite. Porque Cássio é um bom goleiro, gente. Não é oficial. Mas o Cássio é bom goleiro. Como só não? Torna-se oficial quando o clube fala, contratei o cara, Motinha. O restante tudo na base da especulação. Mas nenhum o Cássio vai admitir eu acho que... um bom goleiro, sim. Como não é? Tá louco? O Cássio é uma muralha, velho. O Cássio é uma muralha. Também muralha. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. O Cássio é o cara. Mas... Se o cara não tava se desfazendo dele. Você é louco. É muito melhor o cara ser reserva no Corinthians do que titular no São Paulo. Para e pensa. Lógico que é. Você tá louco? Você tá louco? Para e pensa. Eu sei, tá super felizão lá. Então, o negócio é o seguinte, não tá jogando bem, Paquito? Trabalha lá nos treinamentos e mostra serviço. Mas ele não é o cara? E volta a ser titular. É que hoje tem um outro cara aí que tá no mesmo patamar dele que tá jogando mais que ele, Motinha. Fazer o quê? O futebol é isso, Paquito. E digo mais, parabéns pro Oswaldo, que não ficou com aquele discursinho ridículo do Carilli, ficava falando, ai, porque o Cássio é meu goleiro, ai, porque determinado jogador, aí quando tiver apto, aí o cara tem que voltar, porque ele é o titular. Gente, no futebol hoje em dia, você não tem mais jogadores como um Romário pra poder bater no peito e falar, esse cara é titular, é ele mais 10. Tá errado, velho, tá errado. Hoje, no futebol moderno, joga quem tiver melhor. Por mais história que o cara possa ter no clube, inclusive o Cássio mesmo, o cara tem que provar cada dia que ele tem condições de ser o titular. Não adianta ficar falando, ah, é porque eu sou o Cássio de 2012 que ganhei a Libertadores e ganhei o Mundial. Tudo bem, ganhou, ok. Excelente, estrelinha pra você. Mas estamos em 2016. Estrelinha. Ué, mas é verdade. Mas hoje, Motinha, estamos em 2016, o cara não pode ficar vivendo eternamente de uma forma. Quem tá jogando melhor tem que entrar. Simples assim, eu sou a favor dessa tese. E isso não é desrespeito ao ídolo. Desrespeito é você ter um cara melhor que você e deixar o cara no banco porque você coloca um rótulo no jogador que ele é titular absoluto. E isso, inclusive, causa a acomodação dos jogadores. Mas, enfim, vamos discutir um pouco mais aí do Corinthians aí no decorrer do programa, Bento. E só lembrando também que nós temos aí torcida Estádio 97. Exato, mano. Pro jogo de sabadão, né, Domênico? Exato. Corinthians e Chapecoense. Mas tem que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97, senão não... Positivo. E outra coisa, é vaga única, hein? Uma Sim. vaga por pessoa, é proibido levar acompanhante, tá bom? É, isso aqui não é caso de swing. Isso aí. Né? É isso aí, vamos lá. A nós. What the fuck, até caso de swing é organizado. Ah, seu Bento, fala de nós. Campeão brasileiro. Fala de nós, seu Bento. Fala de nós, o líder. Esses gritos aí me parece que são gritos assim. Qual grito? Qual grito? De quem já está considerando que o campeonato acabou. E eu não discordo disso, não, hein? Acho que vocês estão certos. Não, esse é um grito assim. Quem que falou? Eu não, eu tô falando que esses gritos. Que grito? Diga qual grito. É grito do seu Bento, é grito do Dodô. Não, mas o meu grito, você viu o que eu falei? É líder. Eu venho gritando. Aliás, eu venho gritando, eu já até perdi a conta, viu? De como é o grito aqui. Tô gritando faz tempo. Faz uns três meses já. Isso, e não quer dizer que o campeonato tinha acabado. Acabou. Eu acho que é líder de campeão. É líder, líder. Fala do líder. Do líder. Com boca cheia. Líder. Líder. É isso. Pra quem não lembra, o jogo da Vila, 6 meses atrás, foi onde o Cuca falou que o Palmeiras ia ser campeão. Ah, foi lá assim? Como assim? Foi lá que ele falou no Paulista. Falou? Foi lá no estádio da Vila. É mesmo? E porra, que boca, hein? E deu um buchicho, hein, velho? É, exatamente. Tá louco. Deu um buchicho. Ah, velho, você tá louco. E o detalhe, Domênico, é aquela coisa, né? Qual quem detalhe? Vai ser o goleiro? Essa é a preocupação. Ah, mas saiu no jornal que é o menino da base. Quem? O Vinícius? Já saiu? Já saiu no jornal tudo. Beleza, então vai o Vinícius. Ele vai estrear o Caçamba 4, mas não tem a dúvida disso. Então acho que essa é a dúvida que eu não tenho. Então acho que essa é a dúvida que eu não tenho. Mas quer saber, a volta do Gabriel Jesus. É verdade, Gabriel já deve estar fazendo cocô mole, velho, esse moleque. Olha, você não faria? Falou, normal, filho. Normal. Vai encarar o Santos na Vila. E daí? Ué, como não? Ah. Como não? Olha a responsa do moleque, e daí? Véio. Mas quer dizer que... O Palmeiras pegou o Corinthians e entrou e mostrou quem era. Mas peraí, não era o menino que tava no gol. É a hora de ver quem são... Vamos separar os meninos dos homens. O fato do moleque ter uma dor de barriga... É agora. O fato agora do moleque ter uma dor de barriga não quer dizer que ele seja um mau goleiro. Mas o moleque vai chegar... É normal, você quando foi estrear no rádio, você agiu como se fosse um dia normal? Você não age como se fosse um dia normal. Mas qualquer estreia é ruim. Eu sei, não, isso, 45, não. Hein? Mas não quer se dizer... Se ele fosse pegar o América Mineiro em casa, não quer dizer é muito mais confortável do que o cara pegar o Santos na Vila. Tá, mas não quer dizer que eu fiz cocô nas calças. Lógico que nada fez. A ver. Fiz na porra nenhuma. Você colocou o Faroeste Caboclo e foi dar uma barrigada. Faroeste Caboclo, gato. Usou fricô. Isso são suas palavras. Eu lembro. Domênio. Tem umas previsões que eu faço aqui, eu tenho acertado, né? É mesmo, seu Bento? Confio no hat-trick. Qual que o senhor já acertou? Vamos lá. Não, eu não vou lembrar. Várias. Acertei um empate do São Paulo, acertou, empate do Corinthians. É? E aí? E eu acredito no hat-trick. E qual é o seu filhinho? O que é hat-trick? O que é isso, seu Bento? Gabriel Jesus, sábado. Ah, entendi. Gabriel Jesus? É, faz tempo que ele não faz. Ele vai fazer um golzinho? Não, hat-trick, Dodô, 3. 3 gols ele vai fazer? Nossa, mas tá empolgado. Que isso, rapaz, Beto? É o Santos da Vila, hein? Faz tempo que ele não faz gol. E vai descontar tudo em cima do Santos, é isso? Não descontar. O jogo é maior, RG. O jogo pode ser 3-2. Um cacete. Calma, vocês podem perder, pô. Vocês não vão alterar nada. Vai, altera. Diminui a vantagem. Não. O Santos também não altera. Viu como é bom? Altera onde o Santos? Se perder. Lógico, o Santos. Não. Então, vamos lá. Aqui, ó. Como não? Aqui, ó. Aí se o Palmeiras perder, ele fica em primeiro, certo? E o Flamengo e o Atlético empatam? Pera, deixa eu te mostrar, vou provar pra você. Então prova. Vou provar pra você. Eu provo. Aqui, ó. Se o Palmeiras perder, ele fica em primeiro, certo? Sim. Se o Santos perder, ele fica em quarto. Não, mas não é isso que eu tô falando. Fica no mesmo lugar. Não. O Botafogo não chega nunca. Não é isso que eu tô falando. É igual. Ué, mas é isso que você falou. Se o Palmeiras perder, ele fica onde tá. O Santos também fica onde tá. Ninguém passa ele. Ajuda ele, velho. Ajuda nós, presta RG. Atenção. O Palmeiras não tem ninguém lá na frente dele. Presta atenção no que eu tô falando. Nós temos, na nossa frente. Entendi. Você quer passar na frente. Cássio, que conta é essa que você tá fazendo? Porra. Ajuda aí, RG. Vai, seu Bento. É melhor não. Mas olha, antes da gente partir para as outras agremiações, quero dizer aos senhores que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também vem em nome aqui de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também aqui em nome de... a estreia do nosso novo patrocinador, English Live. Legal, né? English Live. Seja inglês ao vivo pra você mudar de vida, hein? Bonito. Bem-vinda, English Live. Rapaz. Você sabe que um dos caras lá, os bambambam lá da English Town, é meu amigão. Eu fiz o casamento dele. Fiz o casamento dele, é verdade. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3037888 ou acesse bbfinanceira.com.br. Mas antes da gente partir para as duas últimas agremiações, o Benjamin também tá muito, sabe, muito folgado. Vai, trabalha. Tá virando participação especial, hein? De brincadeira. Fala de Extra, Beja. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sobra? 97. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vai ser muito legal. Que é o seguinte, olha. Vem aí o navio do Energia na Véia. Navio do Energia na Véia, que tá aí com as suas cabines já em 65% das cabines tomadas. Então é o seguinte, recado legal pra você agora do Estádio 97, você que curte aí um cruzeiro, gosta de curtir com a sua família, com seus amigos, gosta de boas músicas e principalmente, né, de um belo cruzeiro de navio. E o navio temático do Energia na Véia é este cruzeiro pra você desfrutar do que há de melhor, cara. Olha, vai ser muito legal mesmo. Você não pode perder esse cruzeiro do Energia na Véia, porque é o seguinte, serão 3 dias e 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. E, aliás, diga-se de passagem, né, será aí o 11º ano do navio da Véia, hein? Sucesso em todos. É um cruzeiro dos mais sensacionais, é temático, tem atrações, muitas atrações legais, incluindo 2 baita shows. O primeiro deles é RPM, que você tá curtindo, ó. Já imaginou isso aqui no navio? Olha que sensacional, ó. Adoro. Naviozão balança. Vai balançar, vai balançar, com certeza. Além do RPM, também teremos o show de Capital Inicial. Velho, aí não tem pra ninguém não, hein? Esse é o cruzeiro do Energia na Véia. Se você quiser fazer esse cruzeiro sensacional e curtir aquele final de semana prolongado ao lado da sua família, dos seus amigos, né? O navio do Energia na Véia é o seu cruzeiro. Você pode parcelar em sua cabine em até 12 vezes sem juros. Não tem mais conversa não, hein? Parcelou em 12 vezes, não tem conversa. É pra comprar agora. É chique. Ligue já na promoção. O plantão de atendentes tá lá trabalhando nesse momento pra atender você, ouvinte do Estádio 97. O telefone lá é 3624-9007. 3624-9007 é o navio do Energia na Véia, tá bom? Que você vai comprar agora. Liga 3624-9007. 9.007, meus amigos. Boa. Estádio 97 pela Energia 97. E agora, seu Bento, pode chamar, Santos. Seu Bento. Santos. Santos. Santos. Santos. Vamos a Santos agora. Vamos lá. Santos. Santos. Let's go. Santos. E aí, seu Bento? Beleza? Beleza. Como é que tá? Tranquilo, né, seu Bento? Aguardando aí o grande clássico, o grande jogo. Vai ser jogaço, sabe? Sempre sai jogo bom, né? Palmeiras e Santos vem fazendo grandes jogos. Vem, há um tempo já vem fazendo. Tem uma rivalidadezinha. Jogão. Né? E o Santos deve vir completo, inclusive o Ricardo Oliveira não deve ser problema pro jogo, né? Essa era a grande expectativa e parece que... Vem pro jogo? Vai pro jogo, sim. Parece que hoje tá liberado. E acho que ganha o espetáculo, né? Acho que de um lado Gabriel Jesus, do outro lado Ricardo Oliveira, acho que é legal. Vai ser, tem tudo pra ser e acredito que será um jogão aí, se o tempo deixar, né? Se não cair, não desabar o mundo. Apesar que o gramado da Vila lá é legal, é bacana, né? Então dá para jogar tranquilo e sossegado. E a expectativa é essa, de que realmente confirme aí o Ricardo Oliveira. E estamos aí, seu Bento, vivendo a expectativa e as especulações, né? Para não fugir do trivial aí do dia a dia, contrata esse, contrata aquele, contrata não sei quem, é Cirino, é Guerra, é não sei quem, é o da Ponte, enfim. Mas é legal, melhor esses boatos e essas especulações do que aquele famoso, puta, o clube tá em, botaram o clube no pau, tá devendo não sei pra quem, tá devendo não sei pra que lá. Então vambora, joguinho sabadão pra gente sentar no sofá e se divertir. Boa. Boa. É isso aí. Tricolor! Olha, semana, né? Você vê, segundo, olha aqui, ó. Tranquilo, né? Segundo o nosso amigo Wilder. Wilder, cara, por onde anda Wilder, velho? O título do e-mail que ele mandou, Motinha, é Cássio Já. Ó. Você tem uma noção aqui, ó. Cássio Já. Coitado do Denis, hein? Quem tem Denis no gol não tem nada, ele colocou aqui. Porra, o Denis ele é... Ele colocou aqui, ó. Denis é ouvinte, velho. Mas tô 97, colocando aqui. Velho. Eu tô lendo o que ele tá escrito. Sim, a mulher do Denis gostaria. Alguns gostaria. Eu acho. E a única explicação que ele põe aqui pra rejeição do Cássio é o fato dele vir do Corinthians, só. Porque ele é bom. Isso é besteira. Mas como eu assim? Eu acho que o São Paulo já mandou jogador pro Corinthians. Hoje em dia, velho, não dá mais pra ter isso. Quer dizer que, por exemplo, amanhã o São Paulo vai lá, compra o Gabriel Jesus. Ah, porque é do Palmeiras, eu não quero. Para. Não dá, né? Então, tem que não parar é isso. Com essa palhaçada. Eu acho, na minha opinião, o São Paulo... Tem Você não quer o Cássio, porque senão ele em 6 meses faz você esquecer o Rogério Ceni. Ah, para, vai. Mano. É lógico. Aí, Cássio, é melhor continuar na reserva do Corinthians do que ser titular lá. Para. RG, tô mentindo, RG. Mas RG consentiu com a cabeça aqui. Você tá maluco. A RG acabou de consentir com a cabeça aqui, ó. Como assim o RG consentiu com a cabeça? Tá maluco, não pode ser. Olha, eu acho que o São Paulo tem um moleque de futuro, que é o Renan, que tá lá. O São Paulo não precisa de goleiro. Essa fase que a gente tá passando com o goleiro é difícil. Saiu um monstro do gol, né? Um deus pra torcida, um grande ídolo. É difícil repor. Então, se o Denis tá lá, já tá fazendo esse papel, vai ser difícil? É. A cobrança é maior? É. Então, pra que trazer o outro goleiro? Investe no moleque, o Renan vai entrando aos poucos. Eu acho que tem que dar chance pra ele. Então, eu acho uma grande besteira. O que o São Paulo não precisa hoje é goleiro. Eu acho que o São Paulo tem outras prioridades. Você não falou isso maiores. Com convicção, não, vai. Não acreditei nisso, falei. Não. Falei. Ah, eu fui grande crítico do Denis. Eu fui crítico muito, peço desculpa, porque realmente ele tá numa fase horrível. Mas agora, o Denis vem salvando o São Paulo em vários jogos. Muito não bem, não é Martinha. Um, vários. Muito bem. Vários jogos, cresceu, treinou, fez tudo e evoluiu. Olha a plateia batendo palma. Não, entendeu? Ele tava perdido, completamente perdido no começo do ano. Até o primeiro frango do Denis de novo. Não, mas isso frango até todo. Até o Denis levar todo, o troféu todo KFC. Goleiro leva frango, para. Eu quero ver o seu posicionamento goleiro, do Denis falhar. Nenhum goleiro é infalível. Falar na boa assim é fácil. Nenhum goleiro é infalível. Agora, por causa disso, trocar o Denis. Eu acho que o São Paulo tem outras prioridades muito maiores, mano. Qual? São Paulo tem que pensar em ou volante, em atacante, né? Em um lateral. E o São Paulo tem muito. As prioridades do São Paulo são muito maiores. Né? Contratar jogadores, ter um elenco, apostar na molecada, pra trazer Nilmar. É, Luiz Fabiano, pelo amor de Deus, não. Investe na molecada. E não vai matar a molecada lá, né? O Davi Neres tá aparecendo, vai colocar, vai trazer um Nilmar da vida, vai matar o moleque. Não, então, não pode matar meninos. Não, então tem que deixar lá, tem que investir. Essa é a prioridade do São Paulo pro ano que vem, né? O pessoal tá falando, o São Paulo tem que investir em grandes nomes. São Paulo não tem que investir em grandes nomes. São Paulo tem que fazer um elenco equilibrado. Eu não quero nomes, eu quero elenco. Que o São Paulo sofreu esse ano, que o São Paulo não tem elenco. O São Paulo chegou um momento que ele não tinha atacante. Chegou um momento que não tinha zagueiro. Gastou milhões fechando com o Michael porque não tinha zagueiro. Então, no desespero, foi lá e pagou 22 milhões pelo Michael. Né? Então, o São Paulo precisa de elenco. É isso que o São Paulo tem que investir. Investir, trazer a molecada. Joga o Paulistinha, investe na molecada. Entendeu? Porque o São Paulo tá sofrendo com isso. Não tem elenco, não tem jogador. O jogador de nome que o São Paulo tem, faz o que faz, né? Então, quando a gente precisou do cara, o cara tá lá, nas noitadas dele, tá fazendo a vida dele, já era, acabou, tchau, né? Então, é aquela história, o São Paulo tem que fazer um elenco equilibrado, né? Não dá pra falar que o São Paulo vai trazer de 1 a 10 um puta jogador, não dá. Ninguém tem isso no time. Nem o Palmeiras, que tem um baita elenco, tem jogador top em todas as posições. Então você tem que ter um elenco equilibrado. Foi a fórmula que o Palmeiras está usando. Tem um elenco equilibrado. Tem um grande jogador, que é o Gabriel, né? E tem outros jogadores que complementam. Então é isso que o São Paulo tem que fazer. Agora, esse negócio, ai, nós precisamos de goleiro. Eu não acho, pra mim, a minha opinião é outra. E o São Paulo tá vivendo, essa semana nós jogamos só na segunda-feira contra o América, né? E fazer a obrigação e se livrar disso, alcançar os 45 pontos e ficar tranquilo até o fim do campeonato e já preparando pro ano que vem. Pensando nisso. Essa é a prioridade do São Paulo, né? O Leco deu uma entrevista meio confusa aí, né? Falando, certo. É, falando do Rogério Ceni, uma hora ele fala que não é a visão, de repente o Rogério vai ficar de 6 meses a 6 anos, então ele é completamente louco, velho, né? Então, mas é isso aí, não sabemos o que vai acontecer, se realmente o Ricardo vai ficar ou não, e o São Paulo tem que se preparar pro ano que vem. Eu acredito que o Ricardo não fique pro ano que vem, ponto. Então, o Ricardo não fica, o Ricardo não será o técnico, né? Não será, é, eu mesmo, duvido, é. Nem no Paulistinha. Eu acho que o São Paulo tem que se preparar e procurar um técnico realmente, mas eu não sei quem será. Mas acho também que não será o Rogério Ceni. É, eu também acredito que não. Eu não acredito nisso. Tá certo, né? Vamos aguardar então. Então tá certo, foram as notícias também aqui do São Paulo. Seu estádio 97 na Energia 97. Antes da gente anunciar a nossa estranha no Ninho, porque outubro rosa é o dia das mulheres participarem aqui uma por dia, Benjamin vem com o recado de bebê. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Boa, beijo, é BV, é BV! Estádio 97, na Energia 97, também vem em nome de Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra. É gol! Também em nome aqui, deixa eu ver, de... Ah, em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Deixa eu apresentar aqui a estranha no Ninho. É a Michele Rodrigues, consultora SAP, não é isso? Lá da Vila Califórnia. Ela torce pro Santos. Vila Califórnia! É, ela está aqui no promoção Outubro Rosa. As mulheres mandaram e-mail, né, para outubrorosa@97fm.com.br. Todos os dias, né, tem uma mulher participando aqui. E as mulheres que mandaram e-mail justificando por que, que tem que estar aqui no estado, etc., as melhores, né? Os melhores e-mails, né? Com as justificativas melhores. Vieram participar do programa, que é o caso da Michele. Antes de eu te dar boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Agora é boa tarde ainda, né? É boa tarde, boa noite. Tem um ouvinte que mandou um e-mail, que te conhece, eu acho. Mas eu queria saber o porquê disso. Ô B.O. Olha, o Rodrigo Moreira, que é corintiano, mandou aqui dizendo assim: vem aqui, olha aqui, ó. Avisa a estranha no Ninho que hoje o asilo pira com ela. Os velhos. Asilos? O que que acontece? O que que é papo esse aí que eu não entendi? Quem é esse corintiano que tá com essa intimidade toda com você? Eu honestamente, eu não entendi. Pera, deixa eu abrir o seu microfone. Tá fechado, vai. Ele é invejoso, na verdade, né? Ah, invejoso. Ele é invejoso. Mas por quê? Eu você não cuida entendi. Dos velhinhos? Porque ele é só dele, corintiano. Domênico, repita. Avisa a estranha no Ninho que hoje o asilo pira com ela. Você cuida de velho? Não, é que ele fala que só tem velho torcendo pro Santos. Não é ele que fala. Quem diz isso é o IBGE. Agora que eu entendi. Quem diz isso é o IBGE. Você pensa que não me passou isso pela minha cabeça, sabia? Temos vários invejosos aqui, né? Por que invejoso? E a geração Neymar? Ah, para, Motinha. A média da torcida do Santos hoje é 59 anos, gente. Que é isso, mano? Isso não é demérito, tá, não é demérito, mas é normal, é uma amostragem. Como o corintiano fala besteira, eu tô, né, diminuindo. Meu Deus do céu. Então, ó, você tudo bem, Michele? Lista. Que lista é essa grande aí de abraços? Nossa, velho, 50 nomes. É porque nomes. Eu tenho que mandar abraço. Então manda, começa a mandar agora. Da família, vai. Pode. Eu vou mandar primeiro um abraço e um beijo pra minha filha linda, Fernanda. Não precisa ficar dando elogios. Deixa ela falar, deixa ela falar. Eu amo ele pro meu marido, Adriano. Ele é amo São ele. Paulino. Amo ele, vale, né, RG? Amo ele. Lógico, vale, né? Lógico. Amo ela, amo ele. Direito, aqui, direitos vale. Iguais. Tá bom, tá. Ele é São Paulino, mas eu acho que ele quer ser santista. Sério? Não. Certeza. Ah, tudo depende de você, você pode convencê-lo. Ah, eu tenho jeito, hein, RG? É, lógico, é. É pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha avó, pra Lu, pro Alê, pra os meus afilhados, né? Certo. Que é a Ingrid e o Yuri. Certo. É, lá pro pessoal da minha empresa, né? Que eu não sei se eu posso falar o nome. Pode falar o nome. Que empresa que é? Pode falar o nome, não tem problema. É pra Monsanto. Tá bom, não tem problema nenhum. É a empresa nenhum. Que eu presto serviço, exatamente, na verdade, tá, gente? Exatamente, não tem problema nenhum. É, pro pessoal lá do Bradesco, pro pessoal da DHL, minhas margaridas chegada. Certo. Pras minhas vizinhas, que também estão me ouvindo. Vizinha, vizinhas, lógico, as vizinhas, elas estão ouvindo. Mas que é isso, é o programa da Xuxa, velho. Deixa ela mandar abraço, tá, agora. Não, mas olha o tamanho da lista, gente, eu quero que você deixar gosta meu mais. Currículo aqui. O que é o currículo? Porque eu quero trabalhar aqui. É mesmo? Onde, na rádio? Mas você quer fazer o quê? Eu quero ficar do lado do RG. Tá. Eu acho que a gente casa com ele. Você gostaria de ser casar, uma participante do estádio, é isso? Não, quero ser uma funcionária. Uma qualquer coisa. Não, da estádio. Ah, sim, da estádio, sim. Não, do da estádio. Estádio. Do estádio. Tá, mas tem que ser participar num estádio, é isso? Isso. Pode ser outra função lá fora. Ela não quer fora. Mais nada. Não, quero tomar saber. O lugar do mano. Ô, RG, o negócio é o seguinte, ela chegar no Barcelona... Quero tomar o lugar do mano, quero picar o rodo nele. Isso, não pode picar o rodo. A cidadã chega lá na porta do Barcelona, entra na lojinha ali, na Barcelona Store, ela fala pra caixa, ó, o negócio é o seguinte, eu quero comprar a camisa do Barcelona, mas o negócio é o seguinte, eu vim aqui pra tomar o lugar do Neymar, eu quero jogar no time. Eu sei tirar jogar, o Soares. Mas eu sei falar. Olha o naipe da mina, velho. Deixa eu perguntar, nesse seu currículo, tem aí, por exemplo, você já fez o curso, tem o DRT aí? Não, mas eu posso fazer, eu não então, sei do que se trata. DRT? Não, mas eu sou consultora SAP. DRT é igual o CRM do médico. Você tem que ter o DRT para poder falar no microfone. É a carteira de habilitação do microfone. Primeiro tem que tirar o DRT, aí exato. Depois, entendeu? Ou aí seja, foi uma forma delicada de dizerem não para você. Não falei. O Domênico se expôs a você. Não. Eu jamais poderia falar. Deu uma quicada na ouvinte, velho. Você não passou na primeira fase da entrevista. Eles estão me jogando contra você. Não vai nessa. Fala no currículo dela, adoro o Gibi da Mônica. Primeiro, Michele, minha amiga. Primeiro que eu não mando aqui. Você não manda. Não, você é majoritário na rádio, Domingo. Você não mente pro ouvinte. Eu não mando nada. Eu não contrato e não mando embora ninguém. Não contrato e não mando embora ninguém. Mas você é como se fosse o Milton Cruz de São Paulo. Se você indicar, os caras contratam. O currículo, vou jogar na mão do Sombra, então. Que ele que contrata. Mas você tem o voto. Não, mas, Domênico, o Sombra olha pra mim, não vai olhar pro currículo. Não. Então, pra mim, se é voto, não, mas pra mim, você ela nem ouviu fica. A mulher ainda. Você nem ouviu. Você nem sabe, Domênico, para. Se ela não fala mal do Verdão, ela fica. Domênico, é o programa. Não faça isso, quem vai ganhar? Palmeiras ou Santos? Vamos ver. Vai ganhar o Santos, porque... Tá vendo lá. Parece meio óbvio, mas ok. Ô, Domênico, mas esse aqui é que ela diga o quê? Ah, esse currículo. Não. Você quer que ela diga o quê? Você tá louco? Eu avisei. Você tá louco? Ô, Domênico, você é um cara que tem muita credibilidade no muito rádio. Muito obrigado, mas acho que não, não é isso. Não dê aval, tudo. Mas então, tem sim, lógico que tem. Se você chegar aqui na sala do Sombra, o Sombra não vai olhar o currículo. O currículo pro Sombra são duas, três folhas de papel. Ele vai olhar e falar, que é isso, Domênico? Você fala o currículo. Ele vai olhar pra você e falar, Domênico, eu quero saber o seguinte, você recomenda ou não recomenda? Não, mas eu não posso recomendar. Acabou. Mas eu tô conhecendo a moça agora. É justamente isso. Então você não pode colocar em xeque a sua credibilidade. Não, mas eu falo pra ela assim, leia o currículo da moça, a moça deixou e quer trabalhar na rádio. Não, é igual o piloto. Se você levar um piloto, tá certo? Chega com peso. Pra assombrar, ouve aí o piloto desse cara aqui. Não. Agora, se o cara deixar um CD aqui na porta, velho, chega com outro peso. É normal. É igual jogador em clube. Chega lá um cara apadrinhado, Motinha. É diferente. Lógico. Vai ser visto com outros olhos. Vocês estão colocando uma pressão em cima da minha pessoa que não existe. Domênico, como não? Se eu fosse você, eu não dava seu voto. Gente, eu tô trazendo pessoalmente o meu currículo. Eu acho que já começou mal. O Sombra está naquele momento ali. Eu acho mas que já começou mal, Domênico. Uma pessoa que chega com uma lista de 200 nomes pra mandar abraço no rádio. Deixa ela mandar abraço. Eu não sei se o Sombra vai fazer o programa hoje, porque tem um negócio. Tá trabalhando pra cacete esses dias aí. né? Ele tá terminando a palavra cruzada. Senão mesmo. Você já joga na mão dele aqui. Tô aqui meu currículo. Ô, RG, ô, RG, já não causa uma. Pera, mano. Ô, RG, já não causa uma má impressão? Ela mal começou a falar. Se trouxe bolo, já é um grande passo. Não, isso é legal. Isso é legal. Mas vai fazer todo dia. Mas, ó, esse seria um bom cartão de visitas. Mas a partir do momento que ela já se apresenta e começa a mandar abraço, já é um porra. Deixa ela mandar abraço. A moça nunca participou do programa. Ela ouve todo mundo. Ela tem que mandar abraço. Isso não depõe conta? Contra, RG. Ô, mano, senhora lista, hein? Diga, diga. Eu tô aumentando a audiência muito do bem, programa. Muito bem, muito bem. Não é mandando um abracinho pra ouvinte que você aumenta a audiência do programa. Aumentando a audiência, ué. O Dudigo mesmo. Quem que é Dudigo? O Dudigo que mandou o cara que mandou aí, o apelido dele, na verdade, é Gordelícia. Ó, adoro. Eu gosto de Gordelícia. Gordelícia? Tem que apresentar ele pro moto, hein? Isso. Quantos quilos ele tem, você acha? Sim, uns 90. É, não, acho que uns 100. É, pra 110. Mim é acima de 90. Tem que jogar 100, na mão do Mota. Aí, meu marido tá com mais. Eu sei que é você chegou, você quer encantar todo mundo. Você quer me dar o Gordelícia, você quer dar o café pro Domênico, você que trouxe bolo e... Eu vou deixar na mão do Benja pra ver se ele aprova você. Ô, Benja, me contrata, por favor. É o coisa dela. Eu quero trabalhar aqui. É o currículo, ela quer trabalhar na emissora. Você torce pra quem? Eu sou santista. Mas é tudo alvinegro, né? Mas, Benja, ela já se apresentou. Vem cá, Benja, ninguém tá te ouvindo. Vai lá no fala microfone. Fala no microfone, eu não cego. Pera, não é assim que foi. Pera, tá fechado. Pera. Fala. É que você tá querendo limar ou eu, ou o RG, ou o Mano. O Mano. Então, um de nós três vai ter que sair do programa. Não, mas, ô, Benja... Mas, olha, vamos fazer o seguinte... A minha sugestão é humano, mas... É que você não viu. Ela já chegou aqui, Benja, pra você ter uma ideia. Com uma lista com 300 nomes. Não, já mandou 50 abraços. Ah, não, eu tô com embora. Mala, não, tô falando... Já mandou metade, Benja. Não, se você for embora, mala. Eu vou pegar seu lugar. Pode ir. Não, mas olha, é assim, ó. Tabacou no olho, velho, essa minha. Ó, cidadão, você precisa trabalhar no tabaco, não é na energia. É verdade. Loja de tapete, que ela puxa o tapete atrás do outro. Bom, gente, vamos lá. Vamos pras primeiras ligações. Rasga essa lista de abraço, RG. Não vai mandar mais nada. Chato pra caralho. Eu não terminei ainda. É, mala. Olha só. Rasga isso aí. É o seguinte, antes da gente partir pras primeiras ligações, eu acho que já vou pro momento sem parar. Mas antes. Sim. Quero dar as boas-vindas mais uma vez a English Town, English Live. Hoje está estreando no nosso programa aqui. Boa. E é o seguinte, meu amigo, você aí que está ouvindo, quer fazer um golaço na sua carreira? Quer driblar as dificuldades de conseguir um emprego melhor? Então, meu caro amigo, minha amiga, antes você tem que se virar craque, você tem que se virar craque no inglês. Tem que falar inglês, né? A English Town, que é a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. Boa. A English Live tem aulas ao vivo para você treinar, conversando com gente do mundo todo, inclusive com professores particulares, se você quiser também. Legal. Na English Live, você aprende em tempo recorde, porque pode até estudar qualquer hora, em qualquer lugar, viu, RG? Pode ser, por exemplo, agora, você tá aí no tablet. Você estuda no tablet. Boa. Tá certo? Você estuda, por exemplo, eu aqui, ó, vou lá no computador, estudo no computador. Tô aqui com o meu celular, a estranha tá no celular lá, tá certo? A nossa Michelle tá no celular. Sim. Ela estuda no celular, cara. Bacana, 24 hein? Horas por dia, RG. É isso mesmo. Com a English Live, você não perde tempo e nem dinheiro indo até a escola. É, a English Live está sempre com você. Tá sempre do teu lado. Fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, não é não? É, meu amigo. Então ligue já pra English Live no 0800-719-1999. Parece a música do Prince, né, Beijinha? O Night 99, né? Oi, que música, hein? Musicão, né? Olha o telefone que faço, 0800-719-1999. Boa. E olha, se você falar que tá ouvindo a gente agora, RG, você vai ganhar um descontão legal. Ah, tem mais essa? É, porque eu sou amigo dos caras da English Town lá. Ah. E eu vou fazer o seguinte, vou dar um desconto pra quem tá ouvindo agora. Ligue já, você vai ver que desconto telefone. Legal. 0800-719-1999. Repeat. 0800-719-1999. English Live. Inglês ao vivo pra você mudar de vida, meu amigo. É, sim. Estádio 97, na Energia 97. Vamos lá, vamos partir aqui para as primeiras ligações em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, momento sem parar. Solta a bagaça. Sem parar, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Só lembrando aí, para você mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, tá liberado, hein? 943530150. 943530150. Vamos lá. Começou agora o Sem Parar e o Asdrúbal tocou. Hoje na volta da estrada, em frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. por causa de Terezinha. Essa tal de caboclinha nunca mais teve São João. Ó, Aline. Ó. Que é isso aí, Manu? Não sei. Aline. Isso aí é Divino e Donizete. Nossa. Parabéns, Manu. É? É verdade. Isso aí, Divino... isso aí é roots, velho. Cara, eu nunca ouvi falar. Você ouviu falar já de Divino e Donizete, velho. Não. Isso aí é roots, velho. Caramba. Isso é bem, roots, bem, bem... Quando você vai pra praia com a Thaís, campo, olha, você vai ouvir, né, isso. Não, mas quando eu vou pro interior... É bem interior. É porque praia é outra vibe. Praia, eu vou vindo um bob, vou vindo aí um ponto de raiz, um ponto de equilíbrio, um alfa blonde. Os vidros abertos, outra pegada. É. Não, hoje pode ir fechado, Blonde, mas Alfa já foi Blonde, muito tempo aberto. Alfa Blonde que gravou uma Pato música. Pato Banton. Chama Jerusalém. Jerusalém, essa música é boa pra ele cacete. Ele gravou um clipe em Jerusalém, que ele, num trecho ele fala, né? Ele fala, eu te amo em Jerusalém. E um trecho ele faz uma reza em hebraico. Gosta de Pato Banton, mano? Nessa música. Gosto também. É bom, né? Bacana. Bom. Lembra de Yellow Man? Eu fui ver o Yellow Man. Yellow Man, no caramba. No projeto SP antigo. É verdade. Qual música de Jerusalém você gostou mais? Aquela do Matsiarro ou essa do Alfa Blonde? Do Alfa Blonde. Que ela é mais como se fosse espiritual, não, né? Um negócio faz uma mais... declaração de amor a Jerusalém. Mas o Matsiarro também. E Jerusalém é uma cidade que merece. Alô! Uma energia. Alô! Matsiarro, é fala! Anderson! Ô Anderson, tudo bom? Tudo certo, você, Dudu? Tudo bom, Anderson do quê? Anderson Marques. Que mais? Que mais? Marques Silva. Ah, três vezes sem juros. Três vezes. Tá certo. E qual, quantos anos você tem? 26, Dudu. RG número 2... É 2.6. Consegui, meu. Ó, vou dizer pra você, os caras estão falando de música aí. De música, ah. Mas é legal também aquela lá do. Qual que era? Daniel que gravou. Daniel que gravou? É. Qual que ele gravou? Anderson devagar, porque já tive pressa. Sensacional! Lembra dessa, Fred? Lembra? Certeza! É. 10! 10, sempre 10. É nóis. Together, tá velho. É, ô, velhinho, e o bairro? Vamos ver se o Dom Benjamin manja, né? Manda. Vila São Pedro. Ah, Vila São Pedro. Vila São Pedro. Ah, mas olha, é hoje que nem... São Pedro aprontou, não, né? Não, fica perto, olha, perto de São Paulo. Pera, como assim é, né? Mas não sei. Calma, falou, ah, mas não sei. Que nem ontem. É outro tipo de bairro. Sabe quantos Vila São Pedro, Parque São Pedro? Não sei, tem muito? Jardim São Pedro. Tem, por exemplo, tem São Bernardo, tem um. Não sei se é o mesmo. Pera, conseguiu, hein? Ah, eu ia falar os dois. Porque, porque eu conheço em São mesmo. Bernardo e conheço um na Zona Leste. Também tem, é? Tem. Zona Leste? São Bernardo, assim. São Bernardo. E o time, brother? É tri, né? Tri mundial. Tricolor. Tem reflexo. E aí, velho, você concorda que eu falei no início do programa? Gordou, né? Fala oi, eu peguei o programa andando agora, Motinha. Então deixa eu te falar. O pessoal tá falando aí, tendo uma especulação, que o Cássio poderia ir pro São Paulo. Você gostaria? Não. Cássio não dá. Você acha que a prioridade... Você acha que a prioridade do São Paulo é goleiro agora? Olha, cara, não dá pra confiar no Denis, né, meu? O Denis, eu acho um goleirinho fraco, cara. Acho que o São Paulo precisa priorizar o goleiro, mas eu não contrataria o Cássio, né? Acho que o Cássio também não é esse cara. Nesse momento, ele tá num mau momento no Corinthians, né? Pegou banco pro Walter. Eu apostaria em outro goleiro. Eu acho legal o goleiro da Chapecoense, aquele Danilo. É bom. É bom esse goleiro. Bom. Mas eu acho que a gente tem o Renan, né? Dá pra apostar e no também, moleque. Tem que testar o Renan. O Renan nunca joga, né, meu? E ele é um bom goleiro, vê esse moleque. É bom quando goleiro. Ele entrou, ele foi muito joga. Bem. Dizem lá dentro que é bom, né? É, não, ele já jogou, sim. Ele jogou, quando o Denis tava machucado, né? Ele jogou e jogou muito bem. Quando ele entrou, ele correspondeu, né? Jogou certinho e não pegou mais uma chance, né? Faz tempo que ele não joga. E hoje, né? Hoje, saiu uma notícia, né? Que o Luiz Fabiano... vai deixar o time da China e tá voltando pro Brasil. Olha, juro que eu fiquei com medo, velho. Ah, mas eu acho que São Paulo não. Não, né? Pelo amor de Deus, São Paulo hein? Entra nessa, surgiu não, o papo que é o Vasco. É Vasco? É, São Paulo acho que já deu. Não... Não, mas não ele dá, não falou que o sonho dele era acabar na Ponte Preta? Porque eu acho que voltando é pra acabar, né? Ele depende, joga né? Mais. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Depende. Ah, não. Você vai falar que você queria ir no Corinthians. Eu vou dizer um negócio pra você. Se o Luiz Fabiano... quisesse jogar no Corinthians uma temporada no que vem, da minha parte, tá tudo ok. A minha, não. Antes não tem de ir pro problema São Paulo, ele não é. Quer botar o quê? O showball? Eu quero trazer, cara, o cara showball. Tá velhaco já. Jô, Luiz Fabiano, tá louco, Benjamin. Não dá, Benjamin, acho que... Mas se põe os moleque, É, reclama porque são os moleques. Traz um cara mais. Mas nenhum nem outro. Traz um cara jovem de qualidade. Na boa. Será que no Corinthians não tem ninguém? Não é possível que na base do Corinthians não tenha alguém que seja melhor do que esses caras. Pesadão, velho. Na base deve ter melhor. Gente, eu acho que tem que jogar molecada. Só que o Santos dá certo e os outros não dão? Porque não dão oportunidade. Eu sou a favor de jogar molecada. No Corinthians não joga jogador da base, não me pergunte. Eu não sei por quê. Então, o Oswaldo gosta de puxar a molecada ou não. Olha, vou dizer um negócio pra você. Entre Clodoaldo. Só que o Gabriel não puxava. Esses caras aí. Clodoaldo não, Gustavo. Confundo. Gente, o Luiz Fabiano joga com o pé nas costas uma temporada aí, pô. Não, desculpa. Faz gol pra caramba. Será, bem? Segundo mano, não. Melhor que o Gustavo gol, né? O time vai ficar pesado, melhor hein? Que o Gustavo. Gente, erro não justifica o outro. Hoje pensar em Luiz Fabiano é um retrocesso. Desculpa que ele voltou agora pro Brasil e acabou acertando com o São Paulo. Ali era um momento crucial, RG, pra ele pegar e falar, beleza, agora eu quero dar uma chance pro Corinthians e vou jogar no Coringão. Também acho. Optou pelo São Paulo? Acabou, velho, acabou. Hoje você trazer um Luiz Fabiano pra qualquer grande clube brasileiro é um baita retrocesso. É um tiro dinheiro, no pé, cara. Vai trazer o cara pra ganhar o futebol dinheiro. Brasileiro ele vive nesse marasma, RG, justamente por isso. Você não dá chance pros novos nomes aparecerem. Quando você tem a chance de trazer um cara aí que já tá na China, e possivelmente um cara que já não tem mais tesão, porque, sinceramente, Domenico, ele pediu pra rescindir o contrato e o time chinês não fez... fez nenhum esforço pra segurar o ver o que eu traria da China também? Quem? Que acabou de ir? Allan Kardec. Ah, não, mas aí é outra pegada. Também traria, gente. Da China, eu queria o Montijo, tá voltando, né? Nem Montijo, velho. Tô fora. Montijo eu queria. Montijo tá voltando? Tá. Olha, era bom, né? Tá deixando, você não queria o Anderson. Entre Montijo, Thiago Neves e Valdívia, vocês preferem quem? Montijo. Mas ele passou pelo Santos e não jogou. Eu prefiro o Thiago Neves. É, o Thiago Neves. Esses jogadores aí, Thiago Neves, cara. Eu prefiro o Montijo. Entre Montijo, Thiago Neves e Valdívia, hoje... É que o kit o melhor do desses três... É o Valdívia. É o Valdívia, mas não joga. Mas né? O kit do Thiago Neves é melhor que o entre os três. É, se for ver, talvez seja. Sabe por quê? Você, Anderson, Valdívia gostaria é 12, de quem né, no São Paulo? O Montijo não passou pelo Santos antes de sair daqui? Passou. Foi mal? Antes de ir pra China, ele foi... Mas ele é um bom jogador, ele tem qualidade. Se já foi mal, você imagina agora como tá. Eu gostaria lá, eu do Montijo. Não. Anderson. Oi. Você gostaria do qual dos três? Thiago Neves? Entre os três, o Thiago Neves. Eu acho que mas no momento é mais jogador. Esse também é... Eu acho que o Montijo já caiu muito bem no São Paulo. Você é mascarado também, esse Thiago Neves, hein? Ele é meio mal. Né, nossa. É que no Palmeiras, Domenico, ele teve aquele embrólio lá que ele veio, pegou um dinheiro, comprou um carrão e acabou não jogando. Deu maior rolo. Mas se você parar pra analisar... Depois teve uma compensação do Lene, lembra? Não, sim. Mas no custo-benefício... Onde tá o Lene? Sumiu. Parece que ele virou corretor de imóveis. Parece que sim. É verdade. Parece que ele tava com um carrinho de pipoca. Não, aí acho que não, RG, mas aí ele virou, acho que corretor de imóveis. Mas, ô Domênico, você para pra analisar desses três aí, o custo-benefício, cara, ó, analisa. O Montijo é aquele jogador que jogou muito no Cruzeiro, só que no Santos não foi bem. Não. Então é aquele cara que pode ter sido um jogador de uma temporada só. Você pega lá o Valdívia, tecnicamente eu acho ele muito bom. Muito bom mesmo. Bom mesmo. Só que é um cara que não joga, vive mais no DM do que em campo. Kit Valdívia. É um cara que arrisca demais aí no custo-benefício. Se você parar pra analisar, o Thiago Neves é o melhor deles. Porque Neves eu falei, é um cara que tecnicamente é muito bom e ele não tem o histórico de lesões que o Valdívia teve. É verdade. Entendeu? Se você for analisar assim, não tem dúvida. E é um cara que já foi mais consistente no auge do que o Montijo. E quanto a ser mala, é coisa que você administra, entendeu? Nem sempre. Estranha. Você queria quem? Já quer mandar abraço. Eu quero mandar um abraço pro Max da Fernandes Mera, que é meu parça também. Ah, hoje estranho, você tá de sacanagem. Não, é sério, é que eu tenho que falar o nome das pessoas. Não, mas eu vou ficar ganhando dinheiro. Tudo bem. Não, no final, vai, é muito chato isso. Tem um milhão de nomes. Não, mas ela já aliviou 50%. Já falou bastante. No começo. Você já ticou o que você mandou? Oi, Matinha. O nosso técnico pro ano que vem. Vai ticando. Ah, Rogério Ceni, hein? Eu acho que é uma boa, viu? Ih, rapaz. Mas eu acho que o Rogério não vai ser esse ano. Acho que não. Acho que não vai pegar essa bucha no ano que vem. Esse ano não, mas o ano que vem. Mas o Ricardo Gomes não vai. É, porque ficou meio confuso, viu? É a mesma coisa, né? Ó, vai sofrer de novo. Ô, Anderson, ficou meio confuso, porque o nosso presidente que, né? Não sei o que acontece. Semana passada, ele falou que não via o Rogério Ceni como técnico. Ontem, deu uma entrevista falando... E o Rogério poderia até ser técnico, talvez ficasse seis meses. Semana ele falou passada que, ele falou sim. Né, ele falou que confirmava o Ricardo Gomes como técnico. Não, mas ele falou o Rogério Ceni pode ser treinador. Pode um ser, dia. Então, mas dia, mas não falar, com ele. Lógico, ele não vai falar o Ricardo Gomes está lá, ele vai falar o Rogério assume dia 1 de janeiro. Ele não vai falar. É verdade. Pô, tirou o cara do time lá, do Botafogo. Ah, vai mas fazer esse é isso? Problema dele também, né? Ele tirou do Botafogo até dezembro. Até ele quis, né? Ô, Anderson, manda abraço. Ô, manda um abraço pro Lucão aí, ouvinte de vocês aí, tá ouvindo agora. O Lucão? Parceiraço aqui, Lucas. Lucão. Eu chamo ele de Lucão, Lucão aqui. Lucão. De Lucão. Então tá bom. Lucão. É. E abraço pra todos vocês aí, mano. Você é fera, cara. Obrigado, Ato irmão. Fico com você, você é o cara, meu. Tamo junto, parceiro. Obrigado aí pela audiência. Falou, Anderson. Valeu. É isso aí. Valeu, esse é o momento sem parar aqui do Estádio 97. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mano, a marvada pica! Ó, Inesita Barroso, aí, pô! Ó, o Mano e Manota. Essa é meia nota. Isso aí, Inesita Barroso, aí, Benjamin. Imagina, ó, moda de viola, grande sei lá. Inesita. Com as festas de São João, ouvido Inesita Barroso. Aumenta o som aí, dá um grau, ó. Só pra carregar que eu dou trabalho, foi lá. Aí, vem a minha festa, curtia uma, ó. Espero. Alô? Espero que não falte. Consegui baralho! Alwin! Espero que não falte nessa lista rolando Boldrinho, hein? É. Bom. É bom também, é bom. É. Quem é que fala? Oi, é o Maurício. A Maurício, tudo bom? Tudo ótimo, Dudu, e você? Bom, Maurício do quê? Maurício César de Almeida Júnior. Ó. Legal, e quantos anos? 28. RG 2.8 hoje. É, que Maurício tem, né? Assim, ah, então. Sensacional! Trocadilho! Segue o jogo. Tá certo, e qual que é o bairro que você mora? Ó, eu tô, acho que Trenoninha aí é minha vizinha, Vila Califórnia, velho. Opa! É nóis. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu futuro é ser star. É isso mesmo. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro. Ó, Benjamin, com essa letra. Eu não sabia. Banda, na Califórnia é diferente, irmão. Mas para deixar a galera com a vontade, assim. Sabe quando... É? Ah, pô, devia ter continuado. Aí, e essa música é do Lulu Santos, né? É, esse cantor é bom. Agora. Eu dou a volta pro muro, mergulho no escuro. E o quê? Sarto de banda. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Não, a música dele é top. Mas aí, mas onde fica a Vila Califórnia? Eu me recusaria a ir no show do Lulu Santos. Vai, Vila Califórnia. Fala logo. O quê? Vila Califórnia, ele mora na Vila Califórnia. Pô, isso é... Já ligou 250 mil ouvintes que é ZL, pô. ZL. ZL. ZL é nóis, acertou, acertou? É, acertou? É isso? E o time, brother? É isso mesmo, Dudu. E o time? Ô, Dô, mano, só do hino pra nós, mas sem mimimi. Aqui é Corinthians, mano. Aí é Coringão, é tudo nosso, Paquito. Zona Leste é nós. Antes de falar de Corinthians, Domênico, rápido. Tá num penhasco. O Carlinhos Brown e Lulu Santos. Tem que salvar um. Lulu Santos. Lulu Santos. Ah. Lulu Santos. Eu ainda chuto o Carlinhos Brown. Aí não dá, foi, né? Aí não dá pra nem... Você foi... Ô, eu ainda chuto o Carlinhos Brown, velho. E você? Você salva quem? Você. Hein? Empurra um ainda. Não, pera. É, empurra o cara. Você... Tem que salvar um, pô. A brincadeira é salvar um. É, mas eu que... Eu, a brincadeira é minha, mas eu refiz pra você. Ô, Dodô. Eu fui rapidinho. Ô, nesse barco, leva o Carlinhos Brau, a Cláudia Leite, pode levar o Michel Teló também. Boa. Empurra tudo, velho. Vocês estão tudo loucos. Esse Michel Teló, eu vou dizer um negócio pra você. O Michel Teló, a música dele eu não gosto. Mas ele cara, é carismático. E o cara é músico, hein, parceiro? O cara toca instrumento pra caramba. Carlinhos Brown também é músico. E aquela música dele lá, o Ai Se Eu Te Pego, ela tocou no mundo inteiro, por incrível que possa parecer. É, e o Carlinhos Brown, ele inventou lá aquele objeto lá que o pessoal não aguentava mais. E a Dilma aprovou e depois... Era a Vuvuzela. Vuvuzela. É, Vuvuzela. Ele inventou aquela porra lá. Ah, os caras ficaram jogando no campo, velho. Ele é culpado. Ele é culpado disso. Os caras ficaram jogando no campo. Não, era mas do... ele, o Carlinhos da África é outro. Não, nome, não, o Vuvuzela é outro. Se tivesse no penhasco, não é Vuvuzela. Eu não gosto, mas era que fizeram aqui. Se tivesse no penhasco. O Chacoalhinho lá. Chacoalho. Humberto Gessinger do Engenheiro do Havaí e Lulu Santos. Salvava quem? Lulu Santos. Lulu Santos. Você? Porra, meu, você não é louco. Você não me respondeu. Você não me respondeu nem o outro ainda. Vai. Tá louco? Não, um você tem que salvar. Não tem conversa, vai. Vai? Ai, Carlos fala Santos. Aí, fala aí. É, então. No, qual? Tá o dos Engenheiros? É, e se for o Carlinhos Brown? Muda, não? Ou fica? É. Carlinhos Brown também é tão músico quanto... Tá certo. Ó, um abraço aqui pro Rafael Badu, que foi o primeiro que mandou aqui. E o Fábio Gabriel também. É a Cachirola. Você Cachirola. Cachirola. É Benjamin Cachirula. Está no penhasco. É que o Mota tinha. E você tem que salvar um. Adoro. Vovuzão era da. Você tem que salvar um. Axl Rose ou Lulu Santos? Salvou Axl Rose. Sério? Ele gosta. Sério? Não, eu não gosto. Você não gosta? Ele faz aquela dancinha não, do Axl Rose. Eu não gosto. É sério, é? Eu não gosto de Guns N' Roses. Ah. Não gosto. Não eu gosto. Sei que você não gosta, você já falou. Olha, não tem uma música deles, nada, me recuso aí num show, essas coisas todas. Mas pelo menos, por mais que esse rockzinho Enganation... Ah, mas o Lulu também, tem um monte de sucesso. Não, não dá, você mesmo cantou uma aqui dele. Mas a figura, sabe, o kit. Não, mas não é o kit, é as músicas. Eu vou salvar o cara ou vou salvar a música ou vou salvar o cara? Valeu, vai. Ô Maurício. Oi. E você gostou da ideia de ter o Neto como presidente do Corinthians, cara? Não, pelo amor de Deus, fala a verdade, meu. Oi, o Neto, cara. Ô, tá de brincadeira, já não basta o Oswaldo de Oliveira como professor. Não, Neto, velho. Só mais uma, vai. Você tem que salvar do penhasco, Benjamin. Eu acho que eu já sei a resposta. Vamos lá. O futuro Bruce Dixon. Calma, não falei o outro. Só falando. Ozzy Osbourne. Bruce Dixon. Ozzy, velho, Ozzy. E olha que o Ozzy sério? É ídolo. Sério? Você gosta, hein? Não. Ozzy, cara. Ozzy ou Mick Jagger? Ozzy. Agora ferrou. E aí? Mick Jagger é ícone da música. Mas você salvava ele pelo nome. Paul McCartney ou Mick Jagger? Salvava o Mick Jagger. Sério? Caraca, velho. Mick Jagger? Você não falou isso, sério. Você não salvava o Paul McCartney? Não, eu adoro. Você falou caraca, sério velho. Isso? Agora você pergunta pra mim, Mick Jagger ou George Harrison? Aí eu... É mesmo? É. Muda? Ah, pra mim o George Harrison... Paul McCartney nem se salvava. Eu sempre fui pra viciado. Pra mim o Paul McCartney é mais que o George Harrison. Pra mim o George Harrison, pra mim eu sempre fui fã. Mas gente, o vídeo tá no ar, é momento sem parar. Maurício. Maurício, se tivesse no penhasco o Marcelinho Carioca e o Basílio, você salvava quem? Aí, caraca. Aí você pegou pesado, né, Benja? Nós estamos aqui pra isso, velho. Segura os dois e eu caio, velho. E o mano? O mano só viu o Marcelinho, né, mano? Então, cara, o Marcelinho é o maior jogador da história do Corinthians, né, mano? Você salvava ele? Mas é o Basílio, velho. Então, mas o Basílio ia curtir virar Marte, mano. E aí? Salvava o... Não, eu gosto... Olha, se o Basílio ir, hein, velho. Não. Gabiru é 77. Não, mas, Gabiru da tua irmã. Isso! O maior médio volante que o Brasil já viu. Pensa, grande Basílio. Pensa. Ele não era médio volante. Grande Basílio. Ah, ele jogava K8, mano. Mano, não era médio volante. Ele jogou um pouco mais na frente. Então, Mota, volante. O Paulinho também era. Se tivesse no PS, Rogério Ceni e Tele Santana, quem você salvava? Caraca. Tele. Não é difícil possível, essa, hein? Calma aí, amigo. Agora eu moto. Ah, é difícil. Vamos? Essa é corintiana, Maurício? Ah, eu pularia com os dois. Não, tem que escolher um. Tem que salvar um, vai. Tá no salvar, vamos, tem que salvar. Mota. Escolhe um. Rádio é dinheiro. É difícil. Uau, a rádio é dinheiro. Ah, eu salvaria o Tele, né? Tele? Ô, Domênico, tá no penhasco todos. São Marcos e São Ademir da Guia. Você salva quem? Nossa, é difícil, velho. Tá louco. Quem? Vai, fedido. Vocês pensam demais, véi. É, você falaria assim. Eu falei sim. Na lata, tem que salvar mesmo? Tem que salvar. Você me fez a pergunta, eu tive que salvar um. Salva aí. Vamos, Dudu. Rádio é dinheiro. Marcos. Ô, RG. Pelé não dá. Difícil, hein? Eu vou te falar. Giro, tá o Neymar. Nossa, no penhasco. E tá o Coutinho. Você salva quem? Coutinho. Cara, sem pensar. É porque o Neymar, ele tinha dinheiro pra contratar um helicóptero pra socorrer ele. Quem? Edu Jonas. Tá o Neymar e o Robinho. Robinho. Caraca, Robinho. Tá o Neymar e o... Opa, estranho. O Michel tá bravo com o Robinho. Tá o Neymar e o Maníaco do Parque, RG. Você vai defender. Vai puxar o Maníaco do Parque. Você tá com uma raiva do Neymar, RG. Caramba, que birra do Neymar. Olha os caras que vocês colocaram com o Neymar. Benjamin, mas... Sócrates ou Casagrande? Você, e ouvinte, aí? Sócrates ou Casagrande? Vai, Maurício, pensa. Fala dizer... a verdade, meu. Salva o Casão, meu. Casão? Eu gosto do Casão, meu. Casão. E aí, beija? Casão, tem que salvar um... Eu não concordo com Casão. O RG, meu. Sócrates ou Casão? Eu vou te falar. Os dois meus grandes mas eu acho ídolos, que você vai salvar o Sócrates. Meus amigos, o Casão, irmão, Pomão Magrão... Acima de tudo. É porque você gosta muito do Mar. Eu adoro o Casão também. Não, o Casão é sensacional. É. Além de ter sido ídolo, é um baita amigo, cara, né? Parceiro. É o Magrão que começou tudo, né? Acho que até o Casão, se tivesse ele e o Magrão, não é salvo ele. Ele é salvo o Magrão. Eu acho que o Casão pulava também, velho. Acho que ele falava pro Benjamin. Olha, a última, pra gente falar. Eu pulo, a última, a última, a última, a última. A última. Eu queria o bar, por favor. Bar, bar, bar, bar. Oi. Colhe do silêncio. Aí, agora eu vou perguntar pro bar. Tá no penhasco, tá no penhasco. O Tite. O Tite e o Marcelinho Carioca. Você tem que salvar um. Tite. Sério? Sim. Respeito comigo que eu sou o treinador. Olha o Tite cover aí. Respeito, eu queria dizer que você não me respeita. Ele tá salvou errado. Você, velho. Cone do silêncio vai ter? Não. A última, a última. Domingo tá no penhasco, eu? Michael Jackson e James Brown. Você salva quem? Oh, caçata, velho. Ah, eu vou eu vou fazer a mesma teoria que eu fiz com o Marcos. Eu vi muito mais Marcos jogar do que o Ademir da Guia. Então, eu vi muito mais Michael Jackson do que o James. Então, Michael Jackson. Ô, estranha. Tá o Rodrigo Santoro e tá o Reinaldo Giannichini. Você salva quem? Eu me jogava com os dois. Nossa, é fácil assim? É fácil. Não, mas tem que salvar um. Tem que salvar um. Tem que salvar um. A brincadeira Santoro. É Ah, Rodrigo é top, né? Tá bom. E se tiver o Diego Robinho, você salva quem? Diego. Tá vendo? Nem ela gosta do Robinho. Não gosta do Robinho? Não. Por causa desse último coisa? Porque ele fez aquela coisa, é? Porque ele escolheu o Atlético. Qual que é a hashtag? Isso mesmo. Agora é engraçado, né, RG? Esse jogo que vai... Isso é estranho, é legal, velho. Eu quero trabalhar aqui, Benja. Eu sei que não tem nada a ver, né? Maurício, só um minuto. Você vê, vai ter um encontro aí. Nesse sábado vai ter um encontro de dois ex-jogadores do Santos em times diferentes. O Diego jogando pelo Flamengo contra o Robinho do Atlético Mineiro. E é um dois jogos, os dois jogar no Santos, né? Hã? Não dá pra ser um grande jogo. Você não gosta do Diego também? Não, o Diego eu gosto. Ah, tá. Mas ele tá no Flamengo, né? É. Fazer o chega, mano. Maurício, abraço. Oi. Não, que ele nem falou de Corinthians. Mas vamos falar de Santos. Falar do Corinthians, deixa ele falar. Fala, então. Vocês ficaram com essa história de penhasco, com a ligação inteira. Ó, amigão. Oi. Com relação ao Corinthians, eu tinha te feito uma pergunta aí, porque... acabou pipocando isso na mídia hoje, que o Neto assumiu que ele, em 2021, vai tentar se candidatar à presidência do Corinthians. Você gostaria, cara, de ter um jogador que marcou história como presidente, ou não? Cara, eu acho que ele marcou história como jogador, então aí vai virar bagunça, né, mano? Vai colocar qualquer um como presidente. O cara, pra ser presidente, ele tem que estar capacitado pra ser presidente. Ele não pode simplesmente vestir a camisa do time e só pela paixão que ele tem, ele querer ser presidente. Envolve muito mais coisa do que amor ao clube. A gente viu que o Paulo Nobre no começo aí, ele quebrou a cara também quando ele assumiu o Palmeiras. Ele sofreu muito pra colocar o Palmeiras no eixo. Eu não acho o Neto, eu acho ele um grande ícone do Corinthians, foi um grande jogador, mas como presidente eu não vejo que ele tem estrutura emocional pra poder ser presidente do Corinthians, velho. Ah, então, cara, eu também não acho. Concordo. E outra, né, uma situação pra 5 anos ainda pra frente, né, muita coisa pode acontecer. Poderia, talvez, né? Usar esse tempo, RG, pra tentar se especializar, sim. Pra tentar pegar um pouco mais de manha mesmo, como é a parte administrativa do clube. Mas, sinceramente, cara, eu acho que o jogador, por mais que ele tenha ainda a ambição de continuar no futebol, enveredar para um lado ainda mais político, administrativo, coisa que não tem nada a ver com o que ele faz, eu acho que é tiro no pé. Tivemos exemplos recentes aí de jogadores que tentaram se aventurar na parte administrativa e quebraram a cara. É diferente. Você pega ali, ó, por exemplo, o Zico, foi um cara que queimaram ele legal dentro do Flamengo. Você pega o Roberto Dinamite, tentou a presidência do Vasco, a torcida acreditou, foi lá, votou no cara, colocaram ele ali. Também, o Zico tiro na água. O Zico não se queimou. O Roberto Dinamite se queimou. O Zico não. Não, mas dentro da própria administração, não com a torcida, Benja, mas os conselheiros que acabaram queimando o cara. Não, a Patrícia Amorim deixou o cara isolado num canto. Os conselheiros, não. Patrícia Amorim, presidente, e o capitão Léo que ela colocou. Então, no final, saiu das contas. O Zico continua ídolo supremo lá. Patrícia Amorim nem... Mas sabe, nem, a situação Patrícia que eu coloquei, Patrícia Amorim, que era vereadora, na última eleição, nem se reelegeu, ela conseguiu. Mas, Benja, a questão do Zico em si, não é pelo fato da torcida ter deixado de gostar do Zico, não é isso que eu tô falando. Mas o Zico, ele ouviu coisas que ele não precisava ter ouvido. Ele, como ídolo que foi, sabe, o Zico é uma pessoa idônea. Velho, se misturar com uma raça dessa daí, uns caras que deixaram o cara ilhado lá no canto, sendo metralhado lá dentro da diretoria, em determinado momento até parte da torcida do Flamengo xingando o Zico também, absurdo, cara, absurdo. O Zico, na condição de ídolo que ele foi, jamais poderia ter ouvido o que ele ouviu. Diga, mano. Ô, mano, você concorda comigo? Que assim, ó, o cara quando ele é ídolo num time, ele tem uma história como jogador. O Zico teve no Flamengo, o Neto teve no Corinthians. Se esse cara dá errado... Toda aquela história bonita que ele teve se apaga, cara. Que nem o Rogério Ceni tá falando que ele vai ser técnico de São Paulo. Ele tá se preparando, mas se ele vem e não dá certo, Ninguém vai lembrar do Rogério como jogador. Desculpa, todo mundo vai criticar ele por causa do técnico que ele foi. Desculpa, mas onde surgiu esse papo? Porque ele deu uma declaração falando ele que... Ele quer que cinco o Neto. E daqui... 2021, 2021. Será? Ele tem contrato com a Band até 2018. E ele pretende renovar esse contrato até 2020. E a partir de 2020, no término do contrato dele, ele ia começar a pensar na possibilidade dele se candidatar à presidência do clube. Olha, só o que falta. Não falta mais nada acontecer. Falta pra gente ir pro buraco, né? Lógico, é brincadeira isso. A gente não tem. Gente, não podemos nem levar isso em consideração. É o que eu tô falando. Não podemos colocar na mesma frase Zico e ele. Em nenhum sentido. Então, acho que isso aí é coisa pra criar polêmica, pra virar notícia, pra virar, sabe? Pra falar do cara. Gente, vocês estão de brincadeira. Ô, Benjinha, e você concorda comigo? O Corinthians vem de uma crescente muito grande desde 2008, quando a gente voltou lá da Série B, e a gente começou a crescer, e a gente tá passando um momento de turbulência, o time não é tão bom assim, a gente não tem um professor com confiança da torcida, e aí vai surgir essa notícia na mídia, é pra destruir mais ainda. O que não tá bom, os caras tá querendo piorar, cara. Mano, ouvinte e Benja, e vocês acham que o Flávio Adalto é o cara que vai resolver os problemas aí? Ele que é diretor de futebol? Entrou como. Veio como diretor? Ele tava um tempinho afastado, né, o Flávio Adalto? Pô, um tempinho não, né, RG? Desde a época do Dualib, né? Da turma do Dualib, né? Então, cara, diga você primeiro, amigão, o que você acha a respeito dessa situação que a RG perguntou? Depende muito do que ele vai vir, qual que é a filosofia, o que ele tá trazendo de novo. Se ele vier com o mesmo pensamento que ele vem do Dualib, a gente já sabe o que vai dar, né? Não vai dar coisa boa. E aquela história que a gente tava falando do Paulo Nobre, né? Saindo, os caras que faziam besteira lá atrás estão lá ainda, hein, viu, gente? É aquela história, dá medo, velho. Porque você não sabe, né? Os caras daquele tempo, né, mano? Ainda estão lá, né? Não, mas sabe, ô Motinha, eu ainda disse aqui que o Roberto... Gosto muito do Roberto, cara, mas ele tava se isolando na parte política do clube e eu acho que isso é ruim pra qualquer presidente. Por mais que ele tenha ideias divergentes aí das pessoas que o cercam e etc e tal, as pessoas podem até discordar, mas você chamar pra si uma responsabilidade e falar, ó, ou tá comigo ou tá contra mim, é complicado porque as pessoas ali dentro do clube, Domenico Gatto, você sabe, ainda mais o Corinthians. O Corinthians, ele é um vulcão inativo, ele pode parecer ali inofensivo, mas tá ali. A lava tá correndo solta lá embaixo. Certo. Pra entrar em erupção é 2 minutos, cara. Isso que é perigoso. E todo mundo sabe que a vida política do clube, Domenico Gatto, depende muito do ambiente que ela se encontra. Se você começa a fortalecer oposição, quando você começa a divergir de certas ideias, o que é legal pela parte democrática, mas é ruim pra continuidade do trabalho, qualquer derrota eles potencializam, qualquer tipo de probleminha vira uma crise. E é complicado, cara. Muitas vezes a oposição joga contra. Então, num momento conturbado, num momento em que o Corinthians está com um time limitado, você se isolar num canto, tá certo? Como o Roberto fez, não por vontade própria, talvez, mas as pessoas viram que o Roberto estava com algumas convicções que ele não abria a mão, e até pode ser por intermédio do Andrés, né? Por intermédio do Andrés, que é um cara que dentro do clube ainda tem a sua força política, acabaram isolando o Roberto. Isso daí, cara, eu acho que é prejudicial, porque se o Corinthians daqui a pouco começa a tomar uma traulitada aqui, uma traulitada ali... Volto a falar, aquela bolinha de neve, ela vira uma bolona. E aí é complicado de segurar. E a gente sabe que a bola de neve do Corinthians, ela é 3 vezes maior do que outra bola de neve, né? Pois é, cara, porque aí a mídia adora já conturbar o ambiente. Quando você tem um time que não tá correspondendo dentro de campo, a torcida começa a ficar nervosa, aí já viu, aí né, velho? Aí complica mais ainda. Um pingo d'água vira um tsunami. Mas, ô, amigão, manda seu placar aí, mano. Corinthians Chapecoense, sabadão, hein, mano? Mano, acho que vai ser 3-1 Coringão. Eu queria fazer um merchan, mano, posso? Opa, fica à vontade, mano. Vamos ver se tá certo. É só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. É isso aí. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Levou um kit top do desodorante Extreme. Opa. Ô, mano, eu queria mandar uma moela pra minha esposa. Você manda aí, RG? Salvou. Qual é o nome? É Andressa. Andressa. Hoje é dia de espaguete no molho, hein, velho? Aí. Queria dizer pra vocês aí, cara, que eu sou fanzaço do trabalho de vocês. Obrigado. Há 10 anos ouvindo vocês. Boa. Eu sou fanzaço do Rude, ele não tá aí, cara. Eu tento pegar um pouco da limitação dele. Eu tenho que treinar bastante ainda, mas sou fãzaço do trabalho. E como você disse, vocês são pagáveis, velho. É isso aí. Mas imita demais, alguém aí. Velho. Isso é bom ressaltar. Pra imitou um monte de gente já. Imitou mas o Tite, pra falar imitou... a verdade, eu queria finalizar com vocês, Marcelo Rezende dele. Bom, muito bom. Eu queria falar pra vocês que o Corinthians, meu irmão, O Corinthians tá muito bem. Mas o Corinthians tá muito mal, meu irmão. Mas põe na tela, PC. Tá bem ou tá mal, porra? Então tá bom. Marcelo Rezende, boa. Falou, um abraço. Maurício, um abraço. Valeu. Valeu, valeu, valeu, Dodô. Obrigadão, nada. Cara. Obrigado pra vocês, é nóis. Tchau, tchau. Tamo tchau. Junto. Alô, together, velho. Momento sem together. Parar. Tchau, tchau. Momento sem parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Terceiro entrando no ar agora, ó. Que beijinho doce. Que beijinho doce. Que mano, e uma nota. Isso aí é aquelas irmãs Galvão, mas são chatas essas aí. Eu detesto essa música, cara. É mesmo? Nossa, eu acho essa música um porre, velho. E beijinho doce. Tá certo, vamos ver aqui. Alô? Alô? Quem fala? É o Thiago. Ô, Thiago, com TH não? Com TH. Thiago do quê? Thiago Godoy de Oliveira. Ah, então tá certo. E quantos anos? 36. 3.6, RG. Ah, essa é do coral do estádio, né? Como assim, coral do estádio? Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional. Conhece o estranho? Opa. E o bairro? Aqui é Jardim Celeste. Celeste. Ó, Jardim Celeste. Pertinho do zoológico. Não. Sim, senhor. Rapaz. Não, não. Tá com o tabuão. Pega o camelo. Não, é que tá, velho. O que você quer que eu faça? Do lado do zoológico tem. Pega o camelo. Mas quer mandar um abraço pro Macaco, meu parceiro lá. Macaco? É que tá com a chave, lembra? Quanto tempo você não fala agora? Lembra? Quanto tempo você não fala com o macaco? O Mota te olhou feio. Lembra, aquela, lembra o som do aquela antológica, clássica, inenarrável, indescritível música do Raulzito, Ouro de Tolo? Ele Ouro fala, de né? Tolo. Acho é tudo isso, um saco. E o Léo, você falou com ele ultimamente? Ah, não fala que ele vai ficar mordidinho ali. Tá bom. Thiago, e o time? Ah, o maior clube do universo, Esporte Clube Corinthians Paulista. Epa! Boa, isso mesmo. Eita. Isso mesmo. Começou bem, velho. Bem mal. Vai Corinthians, é isso mesmo. Ô, amigão. Diga, mano. O Corinthians aí, o que parecia impossível, com essa abertura de novas vagas aí pra classificação da Libertadores do ano que vem aí, o Corinthians agora tá na sexta posição e tá classificado, velho. Até esse momento, o Corinthians ainda participa da pré-Libertadores ano que vem. E aí, cara, tá com uma expectativa boa? Você acha que o Corinthians consegue se manter pelo menos em sexto aqui no Campeonato Brasileiro? Ah, acredito que sim. Acho que o Corinthians ainda pode alcançar uma quinta ou até mesmo uma quarta colocação no campeonato. Pelos confrontos, né? Se a gente analisar os jogos que o Corinthians tem, não são tão complexos, não são tão difíceis. O Corinthians só tem um clássico, né? Tem a Chapecoense, que eu acho que é um jogo tranquilo para nós. Tem um confronto direto com o Atlético Paranaense. E então, acredito que o Corinthians consiga, assim, se classificar. Mas, ô, mano, eu queria fazer uma pergunta pro Beija. Diga, ele tá ouvindo. Com relação ao estádio. Parece que eu ouço muitos comentaristas, pessoal da imprensa, rádio, TV, etc., internet, que para a Oderbech é impossível ela ficar com esse estádio, né? E que leilão também é impossível de ser feito. E que o Corinthians vai assumir o estádio, pagando ou não pagando. Isso procede? Eu não tenho como te dizer isso, porque precisa ver como é que vai desenrolar o negócio, cara. Um negócio de 1.200.000, 1.600.000, não é do dia para noite que se resolve, e também não é assim, ah, fica você aí, esquece, paga quando puder. Eu não quero a minha parte. É uma história aí que a gente vai ter que esperar para ver como que ela termina. E não acredito que terá um final tão rápido assim, velho. Então, essa resposta eu não tenho como te falar, não. É, porque a gente tem um exemplo, o Pacaembu. Ninguém quer assumir o Pacaembu, nem mesmo o Santos. O Santos está com um projeto de uma nova arena lá na Baixada. Mas o Pacaembu agora, o novo prefeito... Aí dois elefantes brancos em São Paulo? Não, mas o novo prefeito, o João Dória, deve privatizar o Pacaembu. Só que acho que do Pacaembu não será privatizado para sempre. Ele terá uma data. 30 anos. Ele terá uma data. Os outros aí, o Interlagos, o Sambódromo, deve ser para sempre. Tem que esperar. Agora, em relação ao estádio do Corinthians, bicho, vai dar tanto pano, tem tanto pano pra manga, tem tanta coisa pra acontecer ainda. Então não dá pra te responder. É lamentável mesmo isso que tá acontecendo. Porque o time cresceu demais, a torcida cresceu. O Corinthians hoje, ele tá em outro patamar. Ele se credencia entre os maiores clubes do mundo, mas sem agora, dúvida nenhuma. Mas eu vou te falar um negócio. Tem um patrimônio fantástico que é essa arena. Então, mas eu vou te falar um negócio. Também vamos esperar, porque até agora é muito diz que me diz. De concreto, ainda não apareceu nada, né? de concreto, olha, tá aqui, assim, assado, ainda não apareceu. Então também vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas se vai ficar, não vai ficar, se vai pagar. Uma coisa eu te falo, eu não acredito que o Corinthians pague esse estádio, como eu falei na época da construção. 1,2 bilhões, 1,6 bilhões, 1 bilhão. Ninguém paga. Eu não vejo como um clube de futebol hoje consegue pagar isso. E beija. Agora, mas também... eu não sou o financeiro do clube, não sou... isso é um... Ô, Benja, uma desconfiança minha. Mesmo que não pague, o Corinthians não vai devolver o estádio. Eu duvido que alguém vá lá e eu fala pro Corinthians, olha, devolve o estádio. Eu duvido. O Corinthians não vai sair de lá. Eu também duvido, arena do Corinthians. Vai assumir esse estádio. Olha, não vai pagar? Exatamente. Não vai pagar, vai ficar lá essa confusão, eu duvido, justiça. Eu também duvido. Entendeu? Vai ficar 50 anos nessa briga. Olha, pra quem vai ficar o estádio? Deixa eu falar algo pra você. Vai demolir o estádio? Olha, o que vai acontecer, eu não sei. Duvidar de algo, eu não duvido. Ou alguém aqui acreditaria, por exemplo, que um dos homens mais poderosos e ricos do Brasil estaria preso? Não, ok, Benja, mas tô falando... Como o quê? Essa história do estádio... Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém vai lá e vai falar... A gente fala assim, olha, o Corinthians tem que devolver. Por exemplo, devolver. Falar, depende, o Corinthians fica cuidando. Tem um fundo aí internacional aí. Tudo isso. Tem um fundo que gere arenas que tá interessado na compra do estádio do Palmeiras, cara. Tá tentando viabilizar junto à W Torre a compra do estádio. Mas é comprar durante aquele prazo dos 30 pra tentar ganhar dinheiro. Ué, mas é que tá. Uma outra empresa pode fazer a mesma coisa e locar pra jogos e locar pra shows. Pode acontecer. É que o local é meio complicado, mano. Entendeu? Mas aconteceu a mesma coisa com... Se é onde tá o Palmeiras, a localização... Tem metrô na porta. É diferente. Domênico, metrô na porta, todo mundo vai, velho. Vai, então, lógico, mano, que vai. Metrô na porta até a página 2. Domênico, a maior parte das grandes arenas do mundo inteiro não estão localizados na metrópole. Show acaba 1 da manhã, acabou o metrô, não tem metrô. Mas é que tá, Domênico. É questão de adaptação. Quando você faz um show desse tipo, aí desse porte, em determinados dias de jogos, abriu-se uma exceção para que houvesse o funcionamento do metrô ampliado. Em dias de shows também pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Isso aconteceu também com São Paulo na década de 60, quando São Paulo construiu o Morumbi. O São Paulo ficou com dificuldade de pagar, nem deve ter pagado o estádio na totalidade e não perdeu o estádio. Para de falar besteira. Não, vai na totalidade. Você tem prova aí, ô Cruz. Você tá acusando? Vai lá, prova. Vai acontecer a mesma coisa com o Corinthians, mano. Não teve um papo assim? São Paulo também não chegou a quitar o pagamento no Morumbi, depois deixaram o Corinthians. Não começa pela sua régua, não. O negócio é o seguinte. Não pagou na totalidade. Tá pago e tá lá, não tem problema. Não perdeu o estádio. Ah, então, velho. Dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não cravem coisas assim, moda. Ah. Porque, por exemplo, não esqueçam vocês que que o Odebrecht acabou de devolver o Maracanã. Vocês esqueceram que a sessão... Pro consórcio, não. Foi o consórcio que devolveu o negócio. Era o Odebrecht. Tá aqui, ó. Vou pegar até a notícia aqui. Mas não era o consórcio, não era uma aqui, outra empresa? Olha aqui, 28 de junho... Você acha que o governo pode assumir? Olha aqui, valor econômico. Não, não tem nada a ver o governo. Não, porque o avalista não é a BNDES, olha aqui, ó. 28 de junho de 2016, valor econômico. Odebrecht anuncia a devolução do Maracanã ao Estado do Rio. Odebrecht anunciou oficialmente a devolução do Maracanã ao governo do Estado do Rio de Janeiro. A carta foi enviada à Casa Civil no dia 16 de junho pela concessionária Maracanã, de acordo com o Globoesporte.com. A concessionária é formada pela Odebrecht, 95%, e pela norte-americana AEG, 5%. O grupo alega que não conseguiu um acordo com o governo para rever o contrato de cessão da arena. Então, gente, não fiquem cravando... Você acha que o governo poderia assumir? Não, porque a Caixa e o BNDES não é o avalista. O governo não tem interesse, Mota, e nem vai querer, por isso que está tentando repassar para o Flamengo e para o Fluminense. O dono da maior empreiteira da América Latina, um dos homens mais poderosos desse país. Ah, mas a situação deles é milhões aí e, já. Então, e o que eu tô falando? Por isso vocês falam. Agora, não, mas tô falando. Imagina! Não paga. Não, eu acho que vai levar anos isso. 50 anos, 60 anos. O Maracanã não levou 50 anos, não. O Maracanã não levou 50 anos, gente. Eles devolveram agora, faz 4 meses. Mas o Maracanã é privado, não é, Benja? Não é do governo? Não, é privado. Quer dizer, não. É do privado governo. Do governo? O do Corinthians é privado. Não, Mota, não. O Maracanã foi devolvido. É diferente. Ô Mota, aquela questão. O problema é que é o seguinte: quem fez o estádio é o Odebrecht, que vive uma situação complicadíssima. Tá complicado. Não, é isso que eu tô falando. Maracanã precisa foi, de grana. Maracanã foi privatizado. A meu ver, quem menos sai perdendo nessa história toda é o Odebrecht. É o Corinthians. É o Corinthians. É o Corinthians. É, porque se não conseguir, cara, paga. Por isso que eu ouço resolver. Muito, gente, desculpa, mas e a grana que pagou? Eu ouço muita gente falar que esse estádio é inviável para qualquer outro clube ou para qualquer outra instituição financeira, ou seja lá, particular, seja lá como for. Que o Corinthians é que vai assumir ele, pagando ou não pagando. É o que dizem, é o que eu ouço. Pagando ou não pagando, é meio estranho. Pessoal de imprensa dizendo sobre isso. Pagando ou não pagando? Eu vou te falar, um negócio de 1 bilhão e 600, meu, não dá pra falar, é o que dizem, é o que falar. É 1 bilhão e 600 ou 1 e 200? É o que falaram aqui com o Júlio, tudo bem que seja 1 e 200, não muda muita coisa. Não muda mesmo. Não, não vai pagar. 1,200 para 1,600. Olha, não tem como pagar 1,200 e não tem como pagar 1,600. Sim, mas é a mesma coisa. Você vai ver no final do ano para quanto vai, pô. Olha, não tem naming rights. Venda de camarote é complicado. O país vive um momento difícil. E o que é lamentável é que essa dívida vai espirrando no time, né? Não tem dinheiro para contratar jogador. Eu não sei se é verdade, mas uma pessoa me contou o seguinte. O Palmeiras, quando estava lá com o seu estádio, né? E pintou lá os 300 milhões de name rights, né? Da Allianz e tal, aquela coisa toda. Aí o Palmeiras lá, o Paulo Nobre fechou, né, com eles lá e tal. E nesse meio tempo, no caso lá, os caras tinham, o Andrés tinha lá o name rights na mão. Nesse mesmo valor, e ele falou, ele fez aquele, São Maia é maior, tem mais torcida, não é 300, é 400 e fumaça. Aí o cara falou assim, não, é 300 que eu tenho. Não, mas eu quero 400. Aí não foi e até hoje não conseguiu vender. Antes tivesse pegado 200. Os 300. Hoje já não pega mais. Não, é uma história que me contaram, até não sei se é verdade ou não, mas é aquele passarinho que passa e te conta. A situação, né? Hoje do país e fez aquele negócio, difícil. Bateu na... É difícil. Aí se ferrou. E aí todos esses envolvimentos, entendeu? Né, de construtora, essa confusão toda, claro, o Corinthians não tem nada a ver com isso. É. Mas estoura e repercute, né, cara? Não tem jeito, não tem como correr disso. Tiago, manda teu abraço pra quem você quiser, momento sem parar, vamos lá. Queria mandar um beijão especial pro meu filho Vinícius. E, gente, ó, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, então você garantiu sua vaga. Aí, garoto. O outro não falou, eu tava comentando com o Bárbara. O outro esqueceu de falar. Não esqueci. Não, mas o outro esqueceu. Então é o seguinte, 1 da tarde, no sábado, tá bom? Você vai ter que estar na frente do Hotel Pestana. Fica na rua Tutóia 77, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Tutóia 77. Tá jóia, gente. Obrigado, muito agradecido. Fiquem todos com Deus. Olha aqui, ó. Você entra no hall do hotel. O pessoal vai estar lá no hall do hotel. Tá bom? Tá bom. Tutóia 77. 77. Tá combinado, então. Não vai no chinelo de dedo, não, hein? Um abraço. Outro pra vocês também. Tchau. Bom, esse foi o momento de separar. Olha só, você já notou, meu amigo, que basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração, ou, por exemplo, No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente, o smile, fez muita gente sorrir por aí, não é verdade? Pois é, minha gente, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão lá no seu carro por esse adesivo moderno, que inclusive está passando agora no nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você está visualizando a pessoa colocando ali debaixo do retrovisor, lá direitinho, tá vendo como é que é? Facinho, olha só que beleza. Vai deixar o seu carro mais bonito com a praticidade e a comodidade que você já conhece, tá bom? Se você ainda não tem o seu, o que você tá esperando pra fazer o seu, cara? Corre pra fazer o seu. Procure já o seu Sem Parar aí, troque ou também pode adquirir o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome de Bozano, meus amigos. Jeito de garoto, cuidado de homem. E o Sombra... Eu? O Sombra tá aqui. Cadê o bebê? Tá aqui, Sombra. Não, Sombra. Aí onde, o bebê? Eu tô sentado na porra da madeira. Olha, mas Sombra, vai, essa semana desce da madeira, Sombra, pra falar do clube do estádio. Sentou, vai. Legal, hein? Isso, garoto, vamos lá. Olá, Domênica! É isso aí, vamos falar agora do clube do estádio 97 FM. Pessoal que tá acostumado com os grandes eventos da Energia 97, com os eventos do estádio 97, presta muita atenção agora. No dia 19 de novembro, um sábado, o Estádio 97 vai realizar um evento feito para você sob medida, você que gosta do Estádio 97 e você que gosta de muito lazer. No dia 19 de novembro, nós vamos realizar o Clube do Estádio 97, e é um sábado. Nesse sábado do dia 19 de novembro, nós vamos proporcionar para os ouvintes do Estádio 97 um dia no clube. O Clube do Estádio fica pertinho da Marginal Tietê, à margem ali da Ayrton Senna, em Guarulhos, fácil de chegar. uma moleza. E durante o dia inteiro, uma série de atividades. Vai ter torneio de futebol de campo, a gente vai ter futebol no videogame. É, cara, legal demais. A gente vai ter uma churrascada bacana do meio-dia às 5 da tarde com open bar, hein? Ó, do meio-dia às 5 da tarde é churrasco e bebida pra você e pra toda a sua família. Quer mais? Vai ter mais. Vamos ter os jogos de cassino da cassineira. Opa, mesinha de pôquer bacana pra galera brincar. Já vai ter roleta. Vai ser demais, você não pode perder. Sabe o que mais vai ter? A gente vai ter o show de cães da Alternativas Dog. É, o pessoal que faz o melhor adestramento do Brasil. O melhor evento de cães, de astros caninos, né? De novelas, filmes e comerciais de TV. A gente vai ter também pra você e pra toda a criançada. Até Bótia tem lá, cara. Vai ter um torneio. Eu, o velho, o Domênico, o Mano, que é velho também, vai jogar bote. E você vai jogar bote com a gente também. Vai ser legal demais. O clube do Estádio 97 é um evento de um dia só. Você chega de manhã, ou chega na hora do almoço, você chega a hora que você quiser. O evento acontece das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Você quer participar? Então presta atenção. Inclusive, tem uma promoção muito legal com preço fantástico para casais, hein? Esquema legal para casais. Ligue agora, 2896-4665. Ah, mas se eu ligar agora, vão atender? Vão atender. 2896-4665. Pode ligar agora, você não vai se arrepender, você vai ter todo o tratamento do pessoal da Lotus Travel, todas as informações, você vai ver como é legal o clube do Estádio 97. Vôlei de areia para as meninas, torneio de vôlei de areia. Vai ser legal demais, você não pode perder mais essa atração, mais esse evento do Estádio 97, o estádio que vai fazer 18 anos, hein? É isso aí, ligue agora, 2896-4665. Queria agradecer, inclusive, o pessoal da Alternativas Dog Show, né? Você pode acessar lá o site deles, alternativas.com.br, e também agradecer ao André Schwartz e todo o pessoal da Cassineira. Tá falado, Domênico? Então lá, aguardando sua ligação. Liga! Boa, liga, liga! Liga já. É isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. É, olha, esse do penhasco tá dando o que falar, hein? Tá dando o que falar esse negócio de penhasco, hein? Véi, quem? Verdade. O Benja, Brad Pitt... Benja, Brad Pitt ou... Beckham. O Beckham. Pô, tá de sacanagem o Beckham, velho. Beckham? Nossa senhora. Aquelas tatuagens. Pô, o cara é atitude, velho. O cara é bonito pra caraca, velho. Al Pacino ou Marlon Brando? Al Pacino. Pô, escolheu caraca. Direto. Você matou o Marlon Brando? Não, eu não matei. Você matou. Você podia salvar, não sabe? Matou. Mas se não me falha a memória, hoje é 27 ou 28? 7. Hoje é 27. Se não me falha a memória, amanhã. Tem um espetáculo do Al Pacino em Buenos Aires. Sim, ele vai lá fazer uma palestra. Que legal. Não, é tipo um... Vai dançar um tango? Não. Ele vai estar aqui do lado, hein? É um tipo um monólogo dele. Hã? Você não vai? Porra, velho. Dá vontade, né? Mas se tiver Al Pacino ou Mota, quem eu salvo? Pô, você tenho certeza. Mas eu vou pisando nos dedos do Mota, que é pra ele ir rápido. Caramba. É mó traíra, hein, estranha? Não, pra salvar. Ah, pra fala no microfone, pô. Estranha. Dá o Mota e o Domênico no penhasco, tem que salvar um. Ah, gente, aí não dá. Se você pipocar, você não volta nunca mais aqui. Tá bom. Eu salvo o Dodô. Obrigado. Acho que é que teu currículo tá chegando. Sabe por quê, Mota, que desculpa. Eu não vou te salvar? Obrigado. Porque na cadeia alimentar ele é melhor. E outra, como assim cadeia alimentar? O que é isso? Ah, porque cadeia alimentar. Ela quer dizer que ela é interesseira. Exatamente, você que manda. Não, mas eu sou mesmo. Você que manda. Ela é interesseira. Eu sou interesseira. Domênico, cuidado com essas pessoas. Vai pisar na sua cabeça, velho. Dodô, me contrata. Pra amanhã esgotado, tá? Eu falei, não é amanhã mesmo? Amanhã é sábado. Memória, hein? Esgotado, hein? Pra sábado, poucos ingressos sobrando. Quanto custa? Se o Patino viesse aqui em São Paulo... a partir de R$376,37. Não pode ser tão barato. Ou VIPs em rádio. Mas você passa na recepção de rádio e tem ali junto com o Flyer. É tipo um monólogo. Tipo um teatro. Ele vai estar lá. É um bate-carteira. Pode falar, não é bate-carteira. Se o Patino vier aqui, no Morumbi, 60 mil pessoas, não precisa fazer nada. Deixa ele no palco... 5 minutos. Para. E pronto. Aí os caras olham ele e vão embora, é isso? Coisa de bocô, né, velho? Nossa. É legal, legal eu vi. Toda vez que eu vi ela joga, isso é legal. Isso é top. Isso é legal. O Alpatino, Domênico. Legal é. A molecada hoje nem sabe quem é o Alpatino. Põe a mão na sobrancelhinha, põe a mão no piu-piuzinho, isso é legal. O Alpatino hoje, você quer ver o Alpatino? Você vai no Egito, velho, abre um sarcófago e vê uma múmia. A mesma coisa, velho. Não muda nada. Bom, é o seguinte: esse é o estádio 97 na Energia 97. Você não tem cultura. Eu vou. Você mandou um abraço. Ele só fala. É o Patinho. Essa cultura Patinho dele. Só o Patinho e só o mandar um abraço? Patinho, não. Só mais uma parte de abraço. Eu não mandei nenhum. Mandou. Vamos lá. Mais uma partezinha de abraço. Eu quero mandar um abraço pra Oreia, que é minha chegada. A Oreia. Oreia. Sabe qual a probabilidade de você voltar nesse programa? Zero. Amanhã eu volto. Ah, não vai voltar mesmo? Meu, são 57 abraços. Ô, Dodô, fala pra ele que amanhã eu volto. Ah, duvido. Nem se ela comprar rádio. Pro Júlio, pra Mari. Fala logo, velho. Pra Cida, pro Safadão, que é o marido dela, pra Celinha, pro Marquito e só. Depois eu continuo. Obrigada. Tá bom. Olha só, antes da gente continuar, o Benjamin vai dar um recado muito importante. Fala aí, vamos falar de fricô? Vou falar de fricô. Vamos. Abraço, Jeová. Presta atenção aí, Jeová. Eu vou falar de fricô, porque hoje aconteceu uma coisa aqui na rádio terrível. O quê? Lá vem. Posso falar? Como assim, velho? A estranha chegou. Aqui na rádio. Ela trouxe quatro bolos. É, então, mas o problema dos quatro bolos é que um ela comeu na casa dela. E quando chegou aqui... Não, você não vai falar isso. Gente, acontece, é ser humano. E quando ela chegou aqui... Ela foi fazer a fotossíntese. Justamente. E ela falou, ela veio toda tímida, quietinha, ela falou, ai, onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Você não vai falar isso. Né? E ninguém tinha visto a minha... Gente! Do céu, velho. Eu acho que foi lá que ela elaborou toda a lista de abraços dela. Ah. O problema é que ela entrou no banheiro, era 4 horas da tarde, ela saiu 5h17 com o macro no metrô. Gente, o Juvenal lá embaixo, soou o alarme do prédio. Teve, como chama aquele que faz teste lá quando tem incêndio? Como chama? A Brigada de Incêndio. O bar é o nosso... É o Brigadeiro. Aí eu peguei e falei assim, o bar, pega lá pra estranha, dá um kit de fricô pra ela. E o fricô, ele é um bloqueador de odores. Então, mulheres, homens, você vai sair, você tá no trabalho, você vai na casa do seu namorado, da sua namorada, você é casado. Você entra no banheiro, pega o teu fricô, dá lá 5 borrifadas no vaso, na água do vaso sanitário e acabou. Faz teu number two na maior tranquilidade do mundo e sem nada constrangedor quando você sai do banheiro. Porque tem hora que você tá lá... No escritório, você faz lá o número 2. Na hora que você sai, parece saída de artista de show, né? Tem uma multidão olhando pra você. É constrangedor, não é não, estranho? Tem ninguém olhando. Verdade. Você entra no banheiro, pronto. Quando você sai, tem 10. E aí você abre aquela porta, vem aquele negócio. Então, usa o fricô, que é show de bola. Vai fazer teu número 2 sem medo. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar em farmácias, em lojas, nas farmácias mais perto de você. Ou você acessa o site fricô. fricô.com.br fricô.com.br. Compre, olha, funciona mesmo. Deixa lá na tua necessaire, na tua mochila, na tua bolsa. Pode comprar que é show de bola e funciona mesmo. E eu vou mandar um abraço, aproveitar para Mara Pelicer e para o Júlio Beltrão, os compradores lá da Multicoisa. Lá eles compram fricô pra caramba, é fricô, Dodôzito. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Vamos agora às mensagens pelo WhatsApp. Benjamin Narigão, turbina de avião, deixa eu respirar, ladrão de oxigênio, tá roubando o nosso ar. É a mina do Google, velho. A mina do Google, hein, Benjamin? A ideia é boa, o texto é esse cara acontecendo. Legal. Foi bom. Eu não tenho trauma com meu nariz, então... Não tem? Mas a ideia foi boa, o conteúdo foi ruim, fraco. Você não operaria a napa não, assim? Não. Deixava igual do Michael Jackson? Imagina seu nariz igual do Michael Jackson, cara. Eu não tenho qualquer tipo de trauma com meu nariz, nem frustração, é grande. É uma marca, né? É, feio, mas fica aí, tá? 47 anos deu, tá? Bem tá dando ou mal, certo assim, bem né? Ou mal, fica assim. E cada um sabe onde enfia o nariz, lógico. É isso aí. Ó, a mina aqui tá parecendo o Michael Jackson com aquele nariz mesmo, é a Anitta, aqui, né, cara? Aqui é tudo. Nossa, grande, viu, RG? Ah, menos. Nariz, testa. É mesmo. É verdade. Põe o Google de novo, Dodô. Tipo, Google de novo? É, vamos fazer uma comparação aqui, ó. As minas. Google de novo? Deixa eu ver. É. Google de novo. Benjamin Narigão, turbina de avião. Ah. Deixa eu respirar, ladrão de oxigênio. Tá roubando o nosso ar. Deixa eu ver. Beija Narigão, turbina de avião. Deixa eu respirar. Cuidado com um beija, tá roubando o nosso ar. Beija Narigão, turbina de avião. Quantos anos tem essa música? 8 do 9, 2003? Então, presta atenção. É o tempo que eu tenho de rádio. Então, você vê que eu tenho razão. É, agora isso aí agora o cara sim. Cantou em 2003, nós estamos em 2016, o cara foi a mesma piada. É, mesma piada. Repito, a concepção é legal. É, piada é boa. É, piada é boa, não, piada não é boa. Mas já foi. Tudo bem. É, já foi. Não, mas vale. Mais um, vamos lá. Ah, põe de novo. Vale. Vocês estão de brincadeira, né? Hoje o Denis com uma mão só é melhor que esse mão de pau aí do Cássio aí. Ah, ótimo. Goleiro decadente, frangueiro. Agora, se quiser fazer negócio aí com o Miguel Bastos, com o Walter, aí a gente conversa. Olha. Abraço ao Jefferson do Tatuapé. O cara quer o Walter, paga pau, quer tudo que é nosso. É. Quer tudo que é nosso, quer ser nós, Domênico. Cala lá a ideia do maluco. Quer ser o Walter. Se liga, João. De jeito nenhum. Mais um. Pô, você é louco. Vamos lá. Alessandro Silvestre da Moca. O Moto tá falando essa besteira do Denis aí, ele só pode estar ganhando camisa. Eu não sei se ele viu o jogo contra a Ponte, aliás, não sei nem se ele assiste jogo de São Paulo. Nossa. Ele deve ser personagem aí. Caraca, o Denis conseguiu espalmar a bola pra trás, no escanteio, ele é horrível, não serve para o São Paulo. Tá com dó dele, Mota, leva ele pra casa. Ai, ué, caraca, opinião velho. É cada um tem a sua. Agora, se você pegar os números do Denis é o goleiro que faz mais defesas difíceis. E mais, o do São Paulo. Porque o Denis é decisivo. Que você, mano. Contundente, não, qualquer idiota é. É se eu falar que nem você falar besteira. Há dois minutos atrás ele tava me ensinando. Agora vem cá. Não é contundente. É contundente. É, então, mas até você é. E os caras acreditam em você. Agora, qualquer idiota é. Agora contundente é um cotonete de dente, Henrique. O Denis. Não, falando o que o idiota tá falando. Não, idiota não. O Denis. Muito pesado. Então ele não tem visto o jogo de São Paulo. Porque o Denis tem salvado São Paulo em muitos jogos. Em relação ao que ele falou, que nem esse jogo você assiste. Não, porque eu tô falando pra ele. Ele que não assiste, porque ele não viu o Denis salvar o São Paulo? Calma, Motinha, não fica nervoso. Calma. Idiota, só responde. Né, idiota, aparecer. Ai, vou mandar uma mensagem zoando o Bota. Que legal, olha lá. Aí manda zap zap assim. Oi, amigos. Olá, no grupo. Eu vou mandar uma mensagem lá no estádio. Aí o Benja vai zoar também o Mota. Aí eu vou aparecer. Gente, vai, Mota... trouxa, apareceu. Gente, dá o nome dele aí de novo. Foi de novo pra ele aparecer. Olha, não. O cara não te ofendeu, ele não te xingou de idiota. Ele falou. Benja, turbina de avião, eu não xinguei ninguém. Pera, você quer ouvir de novo? Ele xingou. Eu só quero falar um negócio. Acho que ele xingou. Por falar em grupo. Eu só quero mandar um abraço pra galera dos insetos. Tava de novo? Agora, os insetos é nóis, tudo parceiro. É propaganda sua. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. Teve a última parte que eu não entendi. Pode ouvir de novo? Quer ouvir? Ele xingou. Você quer ver? Ó. Olha como ele xingou. Então, olha aí. Aqui, ó. Presta atenção. Alessandro Silvestre da Moca. Alessandro. O Moto tá falando essa besteira do Denis aí. Ele só pode estar ganhando camisa. Eu não sei se ele viu o jogo contra a Ponte. Aliás, não sei nem se ele assiste jogo de São Paulo. Que deve ser personagem aí. O Denis conseguiu espalmar a bola pra trás. No escanteio. Ele é horrível. Não serve para o São Paulo. Tá com dó dele, Mota, leva ele pra casa. É, mas não te xingou, não. Não, imagina, foi só... É Jota Silvestre. Eu ganho camisa, eu não vejo o jogo, eu sou personagem, é só coisa legal. Ele não xingou, é só coisa legal. Posso pedir desculpa? Sim. Depende. Infelizmente, o cara xingou, você achou? Eu não ouvi. Como assim? Última vez só. Você não ouviu? Ah, fui atender o celular. O cara conseguiu o que ele quer, aparecer. Espera aí, deixa eu ouvir. Dele aí. Vou desligar meu celular, vou botar no modo avião, vai. Então vamos lá, ó. A última vez que eu fui. Alessandro Silvestre da Moca. O Moto tá falando essa besteira do Denis aí, ele só pode estar ganhando camisa. Eu não sei se ele viu o jogo contra a Ponte, aliás, não sei nem se ele assiste jogo de São Paulo. Não sabe pisar, deve ser personagem aí. O Denis conseguiu espalmar a bola pra trás, no escanteio, ele é horrível. não serve para o São Paulo. Tá com dó dele, Mota, leva ele pra casa. Eu não entendi a mensagem. Não, tem mais entender. O que eu queria perguntar pro Mota, o que entender mensagem. Agora que manda mensagem lá pro WhatsApp dos amigos dele, olha, o bicho me chamou três vezes. Olha que legal, apareci. Alessandro da Moca, eu tô famoso agora. Olha que legal. O que é legal, idiota. O que é legal saber, porque o mais relevante de tudo isso foram duas acusações que eu acho gravíssimas. A primeira, você se vende por camisas, Mota? É verdade isso? Não, Motinha não. Ei, vai se vender por camisas. Você tá camisa, louco? Pô. Imagina, quem ganha por camisa aqui. Quem ganha camisa demais aqui é você, velho. Pera, pessoal, ô, Michele, você achou ele muito grosseiro? Eu achei. O ouvinte? O Mota. É, muito grosseiro. Não, o ouvinte. Eu achei desnecessário. Tô falando que você não volta mais. Desnecessário. Espera aí que ninguém te chamou agora, espera. Ah, você foi grosso comigo. Agora você tá sendo grosseiro comigo. Obrigada pelo menino. Eu tô te ajudando, Mota, só responde. Você se vende por camisas e dois. É verdade que você não vê o jogo do São Paulo? É, eu não vejo nenhum. Não, teve uma vez que você foi pro Hopi Hari. Ah, eu fui nervoso, mas eu tava escutando jogo. Mentira, pai. É muita mentira aqui. Não, assim, não vejo nenhum jogo. Não, não vejo. A informação de pessoas que vão com ele no Morumbi em jogo na torcida é que ele faz tudo no estádio, menos ver jogo. Aí ele finge que tá nervoso, aí vai fumar no saguão, lá no anel do Morumbi, na arquimancada, na cativa, no corredor. Aí ele encontra os amiguinhos dele, ele vai no banheiro, fica zóio de treino. Só pra avisar pros trouxas. Tu menos jogo. Só pra avisar pros trouxas que não pode fumar no corredor dentro do Morumbi. Como você pode fumar na arquibancada, como onde não pode? A parte descoberta. Não é aberto? Não. Por exemplo, no camarote único, por exemplo, fechado. Tem uma área, Tá bom. Né, a área fechada, não, você não pode fumar ali dentro. Não, mas você tem uma parte. Então, você falou lá dentro. Não, lá dentro do Morumbi, chucro. Então, não pode, no corredor você não falou. Não pode. Mas não os caras, na arquibancada pode. Eles já viram que você fuma. No corredor da arquibancada pode sim, lá em cima. Vamos lá, mais mensagens, 943530150. Vamos lá, mais uma maconha, não vai fumar cigarro. Mais uma. Me desculpa, mano. É o seguinte, Daniel corintiano. O Cássio, mesmo estando em uma fase, ele não pode sair do Corinthians. Ele tem que ser um ídolo, que nem o Rogério Ceni foi de São Paulo. A gente fala tanto de ídolo e acaba mandando em bola. O Cássio, eternamente corintiano. Não sai do Corinthians. Concordo em 101%. Isso eu concordo também. Eu não disse em momento algum aqui que o Cássio tem que sair. Inclusive, não sei se você chegou a ouvir, eu disse que é muito melhor o Cássio continuar como reserva no Corinthians do que titular no São Paulo. Isso você falou. Ou seja, eu não disse em momento algum que eu quero que o Cássio saia. Eu acho que o Cássio e o Domênico Gato, mas mais o Cássio, cedo ou mais tarde, quer jogar, né, mano? Mas é que tá, todo mundo quer. Quem tá no banco quer. E é natural que no ambiente que exista uma competitividade, todos queiram. E eu acho legal isso daí. Porque o jogador que tá acomodado com a reserva, pra mim, não presta. É um jogador que tem que ser mandado embora. Porque a partir do momento que o jogador tá satisfeito em estar no banco, assistindo o jogo de perto, é ridículo. O jogador precisa mostrar cada dia que ele tem potencial pra estar como titular. Deixa eu fazer uma pergunta, porque aconteceu muito isso no Palmeiras. O Marcos foi o puto, né? Baita de um goleiro, o cara que ganhou título, caramba. E o Marcão, ele se machucou muito no finalzinho da carreira dele, tanto que fez ele parar um pouco antes a carreira dele, que poderia se prolongar mais um ou dois anos, né? Quando o Marcão se machucava, eu me lembro que entrou, por exemplo, o Diego Cavalieri, que é um baita dunga, mas é um baita dunga, pelo menos na época que ele jogou no Palmeiras, era um baita de um goleiro, baita de um goleiro. E quando o Marcão voltava, ele voltava pro gol, ele era titular, ele já voltava como titular. Passava um jogo que ele ficava talvez no banco e voltava a titular e ficava. O Cássio não tem essa moral toda, porque ele foi campeão. Você comparou o Marcos com o quê? Com o Sérgio? Não. Desculpa, qual foi a sua comparação? Não, comparei. Não, você falou do Marcos, ele voltando. Situações. Não, sim. Quando o Marcos se machucava, o Diego Cavalieri, que era o goleiro reserva, que era da base do Palmeiras. Sim. Entrava e fazia. Sim. Era um baita, né, mano? Ok. Era como se fosse o Walter e o. Okay. Eu tô pondo um exemplo: Cássio e Walter. Não, sim. Então, quando o Marcão voltava, mesmo que o Cavalieri tava jogando muito, em alto, sabe? Em altíssimo nível e tal. Quando o Marcão voltava, ele assumiu o gol. Porque ele tinha aquele status de ser o cara. O Cássio não tem esse status. Vocês não acham que o Cássio. Eu vou te responder. Eu tô te perguntando por causa disso. Você não acha que o Cássio, o Benjamin, acha que vai achar que sim? Mas o Mano, eu queria ter a opinião do Mano. Domênico. Você não acha que o Cássio tinha que voltar já a ser o goleiro? Não. Uma coisa é você se lesionar e quando você estiver apto, você retornar. Mas tava pegando muito, você tava jogando demais. Outra coisa é você ser afastado por deficiência técnica. O Cássio, ele foi afastado por deficiência técnica, Domênico. Basta perguntar pro preparador de goleiros que treina o cara todo dia. Desde o Campeonato Paulista, o Cássio vem falhando. O cara foi lá. Você achou já... que ele tava falhando? Fala sério. Acho que falhou. Você achou? Claro, Domênico. Basta olhar os jogos do Corinthians. Não são lances então, apenas ele... capitais. Não, só pra concluir. Aquela primeira só parte. Terminar. Que ele... Não, aquela primeira parte, você tá falando que ele falhou, realmente eu lembro. Depois ele saiu falta também, e depois ele voltou. Domênico, nessa também volta também. Voltou a falhar, Domênico. O Cássio. Aonde? O... Domênico, não são apenas lances capitais. Você nota se o goleiro tá bem ou mal no decorrer do jogo. É no cruzamento que o cara perde o tempo de bola, é numa bola que ele não deveria dar rebote, ele dá e coloca a zaga inteira em risco, aí ele o zagueiro vai lá afobado, e corta lá, né? pra linha de fundo. É, não são apenas lances capitais que você tem que julgar pra ver se o goleiro tá bem ou não. Você, durante o jogo, você nota se o cara tá confiante, você nota se o cara tá com o preparo físico em dia, você nota se o reflexo do cara tá apurado, tudo isso conta. Tudo isso está sendo avaliado. E o treinador de goleiros, ele está vivendo com o cara diariamente. O treinador de goleiros, Domênico Gatto, antes do treinador, quem escala o próprio goleiro é o treinador. É o treinador que fala, esse cara tá melhor. Esse cara não tá bem. É o preparador de goleiros que tá em atividade com o cara todo dia, Domênico. É o cara que tá sabendo o qual o cara pode dar de melhor. Fala, bom, o Cássio, na minha visão hoje, ele tá a 70% do que ele sabe jogar. O Walter tá 92%. Pô, ele vai chegar pro Tite e vai falar, vai chegar pro Mano Menezes, vai falar, vai chegar pro Carilli, vai falar, vai chegar pro Cuca, vai falar. Cada preparador de goleiros, ele tem ali no dia a dia o tato pra saber se o cara tá bem. É igual, por exemplo, você. Você é um cara que tá diariamente com locutores. Você sabe o dia que o locutor não tá com uma voz boa? Fala, pô, você tá com alguma coisa aí, o que foi? Tá doente? Pela voz você consegue detectar. O preparador de goleiros, pela experiência que ele tem e pelo dia a dia que ele convive com o cara, ele também sabe. Eu acho que é até ridículo a gente questionar. Ah, mas o Cássio tá no banco. Tá no banco por algum motivo. Não é do nada, gente. O Cássio é um ídolo na história do Corinthians. Então, exatamente, né? Então, porque mas é um cara que tá, que tem um Domênico, ele foi assim... afastado, não foi por lesão. Ele foi afastado por deficiência técnica. O preparador de goleiros disse que ele não tava com reflexo apurado. Ele disse que ele tava acima do peso. Ele disse que o Cássio precisava tomar um chacoalhão aí pra se motivar. A primeira vez, Domênico, que ele foi pro banco, na hora que ele voltou melhor. Mas depois, não sei se por alguma coisa, porque muitas vezes a gente também tá propenso, dentro do nosso ambiente de trabalho, a não ter um bom rendimento, não é por livre e espontânea vontade, não é que a gente começou a andar pra situação, não é acomodação. Muitas vezes pode ser um problema pessoal, isso pode interferir. Muitas vezes pode ser uma preocupação que você possa ter dentro da tua vida aí por algum outro motivo, doença de algum familiar, um mau investimento que você tenha feito, isso pode abalar dentro também do teu rendimento no trabalho. Tudo isso pode ser agregado a um mau momento. E não quer dizer que ele não possa voltar a ter um bom momento, porque o Cássio é embaçado. O Cássio é Oda. Fala, mas hoje, o Walter tá melhor que ele, ponto. Fala o que você acha, Bernardo. Porque no Palmeiras, pelo menos, era assim. E o Diego Cavalieri, só... Ele tava jogando muito e muito, hein? Não, pra tirar o mesmo. Cara, é porque o cara tinha um status não de ídolo. Não importa quem substituiu o Rogério. Quando o Rogério ficava pronto, ele voltava. A comparação que eu tentei fazer é a mesma. Porque o Cássio, ele é um ídolo do Corinthians, mano. Como, porque ele ganhou o Libertadores, ele ganhou o Mundial. Não, mas existem formas e formas de você sair. Uma coisa é lesão, outra coisa é deficiência técnica. É. Bom, e aí? E outra coisa é como você aceitar isso e outra coisa é como você não aceita também... por achar que você não pode ir para um banco de reserva. É só, Você concorda? O Benjamin vai falar, mas você está esquecendo de um exemplo do Marcão. O Marcão, quando se tornou titular absoluto com a saída do Sérgio e do Veloso. Veloso e Sérgio. E o outro lá, Veloso e Sérgio. Então, teve uma contusão do Marcos, que eu me lembro que ele ficou fora, e depois ele voltou e não quis voltar pro gol porque reconhecia que o outro estava melhor que ele. Mas aí foi uma atitude dele. Ele falou, tinha essas coisas. Entendeu? É. Então, ele falou. Mas não, o treinador não, colocava ele. É, mas ele. Nessa ocasião, ele falou: não vou voltar porque ele tá melhor. Isso. É. Entendeu? Então, e voltava, hein? Então tem essa coisa muito do ego também, né, velho? É. Do capricho. E aí, Benjamin? Mas o Cássio não poderia ter saído do gol nunca. E o Cássio. Você vê essa deficiência técnica, você? Honestamente, sim, sinceramente, fala. Não. Uma outra partida, ele teve uma falha. É absolutamente normal. Rogério Ceni teve falha, o Marcão teve falha. Todos Marcão, eles. Palmeiras e Vitória lá naquele 7-1, ele saiu chutando. Né? Em 99 ele saiu. Agora, faz parte. Agora, o Cássio, o goleiro em si, e se tratando do Cássio, não poderia ter saído do time nunca. Não tô falando que o Walter é ruim. Baita goleiro, hein? Bom goleiro. É igual o cara. Eu não fiz um goleiro, exemplo bom. O Walter, porque o Diego Cavalieri era um baita goleiro. Então, pegava o Walter, tudo. O Walter e o Marcão era um cara, o né? O Walter é bom goleiro. Goleirão. Tá jogando bem, não é isso? Acho que o ídolo. Acho que não pode, né? Merece uma moral. É. Entendeu? Eu acho também. Merece um pouquinho a mais ali. Fala, caçou. Mesmo que seja, como o Mano falou, mas era deficiência técnica. Agora, não era por contusão, qualquer coisa. E o Cássio coisa. Não saiu por deficiência técnica, não. O Cássio foi pro enterro da avó, quando voltou, ele não foi titular. Então pega as declarações do Mauri aí, falando que ele tá acima do peso sem reflexo. Agora, se tem... Hoje ele falou? Quando ele sacou o Cássio. Agora, se tem alguma coisa a mais que ninguém sabe, então que venha e fale. Eu não sei. Enquanto não tem nada que falar, ah, o cara tá... Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não tiraria o Cássio, não, pô. O Cássio merece... Ô, gente, o Cássio tá no Corinthians há quanto tempo? Mas, gente, é uma frescura isso daí. Eu não acho frescura. É uma baita frescura. Ah, o cara não pode ir pro banco, gente. Não tá matando o cara. Eu não acho desrespeito colocar o cara no banco. Desrespeito, Domênico Gato, é colocar o cara treinando separado e atrasar o salário do cara. Isso é desrespeito. Também não acho. Tá de brincadeira. Vê se o Buffon falha um jogo ou outro, se ele vai pro banco. Tá de brincadeira, Benjamin. Você quer pegar o melhor goleiro de atividade no mundo. Não, o Buffon não é o melhor goleiro de atividade do mundo. Lógico que é. Não é. Na minha, não. É sim, vai na minha que você passa de ano. Não, não vou não. Vai na minha agora, que você passa agora, de ano. Agora, na proporção no é Corinthians, lindo, o Cássio é uma entidade bacana. Eu não teria tirado o Cássio jamais. É ídolo também. Eu sou a favor de não desrespeitar o jogador. Aí eu sou totalmente favorável. Mas se ele foi pro enterro da avó e voltou e não jogou mais? Ué, mas a partir do momento que ele tá abalado, Benjamin, é o que eu falei. Pode ser um problema psicológico que tenha afetado o cara. Então, o cara podia estar preocupado com a morte da avó. A avó morreu, o cara pode ter ficado triste. Então, isso fez com que o cara não treinasse direito. Normal, acontece com todos nós. Então vai lá, recupera e volta. Então, mas não recuperou da forma como o preparador de goleiros entende que ele merecia ter recuperado. Não sei também se tem algum problema entre os dois. Bom, não tiraria o Cássio. É ídolo, merece um respeito. Cada um deu sua opinião aqui e você que está em casa, tire suas conclusões, tá bom? Estádio 97 pela Energia 97. Aí é o seguinte, você lá tá de boa, RG, no seu carro estacionado. Tô. Tá esperando tua mulher lá que foi fazer suas compras lá no shopping center. Sim. Aí, de repente, RG, o quê? Eita, pô. A vida bater no seu carro. Como assim, mano? Bater, você desceu pra ver o que aconteceu. Mas você descobriu... Olha lá, tá passando inclusive lá no nosso site que é quem bateu no teu carro, a motorista, era Ivete Sangalo, RG. Oxe, Ivetinha? Ah, Ivetinha, que sorte, hein? Bate de novo. É verdade, porque a Ivete tem HDI, tem seguro da HDI, meu amigo. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Se você vai fazer o seguro do seu carro, então olha, escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo, tá bom? Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá para mais ouvintes. Vambora. Solta a bagaça aí. Quer mandar um abraço e mais uma relaçãozinha? Quero. Então vai. Eu quero mandar lá o pessoal lá do meu serviço lá. Você não vai... Eu quero mandar pro Rogério, né? Pra Chuchu, pro chefe, pro Rodolfinho, pra Flavinha, pro Bruno, pro Gabi, pro Dudigo, né? De novo. Pro Alexandre, pra Mel, pro Renato, pro Marcelão, pra Fernanda e pra Chacha. E pra Marina e pra Nádia também. Obrigado. Pô, tá vendo só? Já deu mais uma parte. Não, vamos por partes, né? Gente, você não faz ideia como você é chato. Ah, não fala assim. Mas ela trouxe bolo, eu tô perdendo. Ela tá comprando vocês com comida. Ela trouxe quatro bolos. Gente, quatro bolos. É a coisa mais chata do planeta. Mas não importa, ela trouxe quatro bolos. E quem tá no carro fala, meu, que coisa chata. Não é chata, o pessoal gosta. Olha só. Gosta. Sobrando. E quando eu entrei, eu falei, nossa, ela é legal, ela é engraçada. Já esquece. Mas te falei. Tá bom. Nossa. Devolve o currículo pra cima. Imagina essa menina trabalhando aqui na rádio. Você me deu um tiro. Você não vai ajudar ela? Falta de respeito. Aí vai começar em 97. Benja. Quantos aí eu preciso ter 60 de manhã aí no palhacinho. Seu saco desde que traz ela de manhã no palhacinho e deixa ela ficar mandando 100 abraços aqui. Eu quero. Posso falar? Eu tenho argumentos muito sólidos. Mas eu agora tô curioso. Da fricô aí. Fiquei curioso. Argumentos. Fiquei curioso pra ouvir. Diga, agora eu quero ouvir. Meu Deus, lá vem. Porque, por exemplo, ela vem aqui a primeira vez que ela vem. E a última. E aí tem muita gente que pede pra mandar abraço. É um absurdo. Se ela fosse uma moça que trabalhasse na emissora, tivesse vindo todos os dias, ela não ia mandar mais abraço. É verdade. Então é bom vocês me contratarem. Você viu que o meu argumento aí foi bom? Argumento sólido. Aí, aí ia pedir boné, camiseta. Eu mesmo me auto-parabenizo. Eu mesmo me falo. Eu também, doutor. Eu mesmo me aplaudi. Ok. Você vê que bonito foi agora. Posso contra-argumentar? Pode. Não, não pode. É a primeira vez que ela vem à rádio. Se ela vem aqui, ela é engraçada, ela tem umas tiradas boas. Se ela vem aqui e não fica com essas pentelhações de abraço, Amanhã, por exemplo, fala assim, pô, precisa trazer alguma menina. A oportunidade legal de entrar, pô, é maior, liga pra é isso? Michelle, pô, essa menina não é engraçada. Agora amanhã, vou falar, ó, faltou alguém, tá bom? Liga pra Michelle, vai todo mundo falar, não, você tá louco, meu. Não. Essa menina é uma mala, ela vai mandar mil abraços. Agora, mas é chato demais. Hoje eu já mandei todos os abraços. Acabou? Amanhã eu não vou mandar. Não, falta quatro. Ah, falta só quatro. Mas só amanhã eu não vou mandar mais, então pode me contratar. Você viu como as pessoas. Agora, você tá mentindo. Mas nem tá doido. Agora, uma coisa a Michelle conseguiu, hein, velho? Ah, okay, e tá todo mundo. E jamais alguém vai conseguir. Tipo? 57 abraços. Ah, essa é recorde. Eu nunca vi isso. E o pior que é ruim, porque vocês deixam. Recorde. Amanhã a próxima, vai querer superar e vai ter que deixar. E aí quem tá no carro ouvindo o programa, fala, meu Deus, isso é muito chato. Vamos a mais ouvintes. Deixa eu mandar um abraço pra galera dos insetos. Insetos? Vamos a mais... Mais ouvintes no telefone. Vamos lá, Asdrubal vai tocar. Tem mais ouvinte em nome de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Hoje na Borda da Estrada do Sertão, por causa de Terezinha, essa tal de Caboclinha, mano, nunca mano, mais teve. É isso, é os abraços. Hoje tá dose, velho. É o divino, não é? O divino? É o divino, divino. É divino, divino e Donizete. Não. Oh. Posso atender, Dudu? Divino Espírito não. Santo, velho. Divino pode atender. Não, não, não, não. Tudo bem. Atenda, ô Michel. Ah, não. Alô? Deixa ela aqui atender. Ah, para, vai. Quem olha, tá lá? Nós estamos no Outubro Rosa, ela veio participar. As ela pediu pra mim deixar participar. Chata, ela atendeu. Alô? Alô? Quem fala? É o Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem? É a Michelle. Oi, Michelle, tudo? E você? Tudo bem. É... Qual que é seu nome completo? Alexandre Fonseca da Costa. Alexandre, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Alexandre Fonseca da Costa, 30, RG. Da Costa? É. É, e dá o que ele quiser, da frente, da costa. Sensacional! Não dá nada, não. Sensacional, RG. 10! Bom, vai. Vila Zona, Zona Nuerte. Só aí, Benja. Tá certo. É, que time você torce? É o Santos? Que se não for, a gente vai desligar. Mas é Santos. Aí, já deu um relo, já deu um relo nessa mina aí. Não manda pode nada, filhão. Dodô. Ô, amigo. Como ele chama? Alexandre. Alexandre. Ô, Alexandre, se tivesse que contratar essa Michelle, vale a pena contratar a mala? Sim. É louco, sai daí. Não, já tem Mota. Como assim? Sai daí. É absurdo, meu. Não, sai fora. Deixa o Mota só, tá bom. Desliga ele. É a nossa semi-mulher, mas é legal. Não, semi-mulher é mais da hora. Motinha é gente boa. Semi-mulher. Ô, amigão. Oh, se tiver o Mota e a estranha no penhasco, eu salvo o Mota, dou uma passagem pra Nova York, hotel 5 estrelas e a desenho. Mas aí você tá se livrando dos dois. Gente, aí não vale. Dá uma viagem, volta ao mundo. Tailândia, Tailândia. Aí pode ser pra mim. Ô, amigão. Você tá se livrando dos dois. Diga aí, mano. É, ontem eu tava assistindo os jogos aí da Copa do Brasil, mano. Como o Corinthians conseguiu ser eliminado pro Cruzeiro no Mineirão, hein? Que jogo ruim. Cara, que horrível. Que fase, mano. O Grêmio, mano, que tá com um time mais ou menos aí também. O Renato Gaúcho tá conseguindo acertar o Grêmio aos poucos aí. Mas o próprio Grêmio foi lá e conseguiu ganhar 2-0 dos caras lá dentro. Ô, mano, o Renato... Ah, mano, mas... Ô, mano, convenhamos, o time do Corinthians também não é nada disso, hein, mano. Renato... Mas, velho, era só segurar um empate no Mineirão, tio. Ei, mano, o Renato fazendo estágio lá em Copacabana, uns 5 anos tomando cerveja, hein, velho. Pois é, mano, vai vendo a fase, RG. Que fase, hein, mano. É que o time do Corinthians também, esse ano, ele tá muito abaixo da coisa. Uma sexta vaga ali pra disputar pré-Libertadores tá bom demais. Pra esse time é um milagre. Ah, mas vou te falar, cara. É, eu tinha uma expectativa maior, sim, com relação a esse time do Corinthians. Não pra ganhar título. Mas, por exemplo, a Copa do Brasil abriu uma possibilidade do Corinthians poder chegar pelo menos na final. É, E o time do Corinthians aí, se a gente parar pra analisar os últimos jogos, o próprio Oswaldo, ele tá mostrando já um certo mérito no trabalho de montagem do time. Ele tá conseguindo montar aí um padrão, coisa que o cara ele não tava conseguindo dar. O time do Corinthians, ele tomou 4 do Cruzeiro no Mineirão? Tomou, mas ele jogou de igual para igual, ele foi para cima, ele criou possibilidades, ele poderia, na incompetência do Guilherme, ter feito 2-1 e mudado a história do jogo, se o Corinthians tivesse aí conseguido a virada naquele momento, deitado no chão ainda. Foi mal mesmo. É, então ali seria uma outra história. E eu acho sim, cara, concordo, algumas peças precisam vir para reforçar, concordo, mas o time do Corinthians, se a gente pegar aí a base, a estrutura não é ruim, cara, não é ruim. E diante dos reforços que podem pintar para o ano que vem, e eu espero que expressivos, o time do Corinthians ganha uma nova cara. Também acho, também acho. É, o Guilherme foi mal naquele jogo, mas eu acho que ele entrou bem no time quando ele voltou da lesão. Eu acho que ele deu mais movimentação pro ataque do Corinthians, muito melhor do que o Gustavo. É, eu só acho que o Oswaldo errou, eu não sei também se eu tô errado em dizer isso, em ter tirado o Marlone nos últimos dois jogos. Acho que o Marlone não pode ser banco desse time de jeito nenhum. Apesar de que, também, na minha opinião, o Romero também não pode ir pro banco. Quem tinha que ir pro banco é o Marquinhos Gabriel, que não tá jogando exato nada, nada. Concordo. E só tá fazendo figura em campo, entendeu? O Giovanni Augusto, ele também não tá bem, mas de vez em quando ele acerta uns bons passes ali pela lateral. Então eu acho que é um cara ainda que pode ficar no time, é interessante. Mas o Marlone, de forma alguma, pode ir pro banco. Então nisso o Oswaldo não foi bem, mas eu também acho que o time mudou um pouco, mudou para melhor depois que o Oswaldo chegou. Eu vi mais triangulações, eu vi mais jogadas de ataque melhores construídas, eu acho que o time tá mais compacto em campo. Sim, já ganhou uma cara melhorou. De time, né? Já não é mais melhorou. Um catado. É, nesse quesito aí que você abordou, eu concordo contigo, cara. É, naquela linha aí um pouco mais avançada à frente do volante, que você tem quatro jogadores, você tem que deixar aberto numa ponta o Romero e na outra o Marlone. E centralizados ali, criando aquelas jogadas ali pro Guilherme e abrindo bolas nas laterais ali, você tem que ter, sim, o Giovanni Augusto, que mesmo não estando mal, mas é um jogador que compõe aquele setor junto com o Rodriguinho. É, eu acho que essa é aquela linha de quatro que tem que jogar atrás do centroavante, que no caso é o Guilherme. É, com certeza. O Marquinhos Gabriel, cara, nossa senhora, é um pavor, cara, é um pavor. Tá dando ranço, o cara parece que tá jogando de calça jeans molhada, tá horrível. Ele até corre, mas, cara, a bola bate na canela, ele erra passe de 2 metros, enfim, eu acho que nesse quesito... Com esse cara, mano? Então, cara, é difícil, porque o Marquinhos Gabriel... Bem. Então, mano, mas era um outro momento, era o Tite que tava no comando, o time do Corinthians aí, ele tava aí com as limitações por ter vendido uma série de jogadores, mas era o Tite, o time já tava desenhadinho. Então, se você colocar o Marquinhos Gabriel, por exemplo, dentro de um contexto que já esteja construído, vai, você pega lá o Flamengo hoje, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, se você jogar o Marquinhos Gabriel dentro desses times, possivelmente ele vai jogar bola. É, mas colocando num time que ele precisa ser o cara, que ele precisa chamar a responsabilidade, talvez ele não dê conta do recado. É aí que tá a diferença do jogador coadjuvante pro protagonista. O protagonista, você joga em qualquer time que tá desajeitado, o cara chama pra ser a responsabilidade e ele começa a reger a orquestra. Ele começa meio que ser o cabeça do time. Ele começa a chamar pra si uma responsabilidade que ninguém chamava. Esse é o cara que custa caro. E é o cara que tem qualidade. Agora o Marquinhos Gabriel, ele tem qualidade? Tem. Mas ele não tem esse perfil de protagonista. Então não, eu acho que, por exemplo, precisa trazer um cara... Total. Inclusive, amigo, ó, o Diego Souza. O Diego Souza é um cara que tem o perfil de protagonista. Você gostaria do Diego Souza? Putz, pra caramba. Eu acho que ele é um... Ele não é pipoqueiro, como o Ben já fala. É um cara casca grossa. Vai pra cima. Não pipoca. Cai pra dentro da zaga, reclama, quando tem que reclamar, bate no peito. Eu acho que o Diego Souza seria um baita jogador pro Corinthians. Também acho. E já é um ídolo sem jogar, né? Concordo, cara. Acho... Já chega com 50% garantido. Por mais que as pessoas atribuam ao Diego Souza aquele gol perdido contra o Corinthians na Libertadores, mas o Cássio ali foi um monstro. E o Cássio, ele, a cada passo, o Cássio crescia 2 metros na frente do Diego Souza. E o Diego Souza bateu bem. Ele bateu pra fazer o gol, a bola é no cantinho. Só que aí o Cássio conseguiu decifrar o que ele ia fazer e conseguiu espalhar uma bola pra escanteio. Mas todo jogo ele tá ratificando contra o Corinthians, ele não joga, né? Sim, mas o Diego Souza é nóis, né, RG? O cara é Corinthians, mano. Todo jogo o cara ratifica. Agora, mano, eu quero falar uma coisa que eu concordo com o Benja, hein? Diga. Assim, sei que muitos corintianos não concordam, mas eu acho que o Luiz Fabiano pra uma temporada cairia bem sim, vou te explicar por quê. Tudo bem, eu acho que a segunda divisão da China não é parâmetro, mas ele foi artilheiro, ele meteu gol todo jogo, ele e o Giovanni, que era do Santos, os dois meteram gols todos os jogos lá, foram artilheiros, com o Jadson dando passe, foi o cara que mais deu assistências. O Luiz Fabiano é um cara que ele tem muita qualidade. Eu acho que para jogar uma temporada, né, já que a gente já vai ter o Jô, que espero eu que venha mudado também, que venha diferente, como o Ben já falou, o cara mudou, virou evangélico, quem sabe não coloca a cabeça no lugar e começa a jogar bola também, porque potencial ele tem. O Luiz Fabiano, eu acho que serviria sim para uma temporada. Porque quem que a gente vai contratar, cara? Não tem ninguém. Ah, eu traria o Diego Tardelli, mano. Eu também. Se for para escolher entre Diego Tardelli e Luiz Fabiano, óbvio que seria o Diego Tardelli. Mas eu acho que é um cara que não vem fácil, entendeu? Com questão salarial, o Luiz Fabiano eu já acho que diminuiria a pedida. Porque o cara já tá no fim da carreira, já tá na curva, entendeu? O Diego Tardelli é melhor, concordo, muito melhor. Mas eu acho que ele não viria assim tão fácil pro Corinthians, né? Então eu concordo com o Benja, o Luiz Fabiano para uma temporada seria muito bom para o Corinthians, estaria experiência, mais um jogador cascudo que não pipoca, junta ele e Diego Souza naquele meio de campo, dá outra cara, você pode ter certeza. Ah, mano, eu respeito, mas eu não gostaria do Luiz Fabiano não, cara, eu acho que trazer hoje o Luiz Fabiano seria um retrocesso sem tamanho. Eu acho que o futebol brasileiro precisa de novos nomes, o futebol brasileiro precisa de novos caras. O Tardelli é novos nomes? Não, novos nomes pro Corinthians aí nessa condição, não dá pra comparar e sair na foto. Diego Tardelli e Luiz Fabiano. É, o Tardelli, eu acho que além de ser um jogador muito mais técnico do que o Luiz Fabiano, eu tenho nele uma perspectiva aí de que dê certo muito maior do que o próprio Souza Luiz Fabiano. Novos nomes? Seria. Pro novos Corinthians seria. Nomes? Pro Corinthians seria. Por quê? O Diego Souza não é um jogador tão velho. Não, mano, é questão de... Mano, ele também não é novo. Mas é que tá, Benjamin. No momento, o Corinthians tá precisando de uma certa experiência na condição ali de meio campo, porque o Corinthians não tem ninguém. Então, quem o Corinthians teria, talvez, aí, tão vantajoso pra colocar da base no lugar Fabiano, do Diego Souza? O Luiz Fabiano, você falou que é velho. Aí, agora você fala que precisa de experiência. Não, peraí. Peraí, você tá confundindo as coisas. Uma coisa é você trazer um jogador experiente, o que não quer dizer que ele tenha que ser velho, e o Diego Souza não é velho. É, pra jogar no meio campo e compor um setor que tá defasado. O Diego Souza tem... No ataque... O Diego Souza tem 31, 32 anos, se eu não me engano. Ué, 31, 32. Antigamente, o cara na década de 70 era encarado como velho. Hoje, diante dos exercícios que o cara faz, se ele soubesse condicionar, é uma idade que o cara tá no auge. O Ricardo Oliveira tem 37. É, o Zé Roberto tem quanto? 42. Aí que tá. Mano, aí que tá. Os caras, eles têm... Hoje, Benjamin, os caras têm uma longevidade no futebol muito maior do que tinha antigamente. Então você tá falando a mesma coisa que eu. Não. Mas o Luiz Fabiano não traria, cara. O Luiz Fabiano hoje é um jogador que, na boa, não dá pra confiar, você cara. Você pode falar, não trago o Luiz Fabiano, mas então usa outro argumento, que o argumento que você usa pra um aí não usa pra não, outro. Não, é que você utiliza esse termo. Eu gostaria de ver novos nomes e começa a plantar a ideia de Luiz Fabiano. Eu gostaria de ver novos nomes. Como não? Você fala, tem que dar chance pra base, tem que renovar. Sim, mas a base do Corinthians não existe. Isso é mais do mesmo. Sim, mas a base do Corinthians não existe. E não sou eu que tô plantando. O ouvinte que ligou lá e perguntou, pô, eu gostaria do Luiz Fabiano. Falou, olha, pra jogar, vendo as opções que tem, vendo o time do Corinthians. Falei, se o Luiz Fabiano quiser jogar um ano aí, eu traria foto. Ô, amigão, se for pra apostar num cara que já tem os seus 30 anos de idade também, eu traria aquele Marco Ruben aí do Rosário Central que jogou a Libertadores. Esse também é bom. Sim, também. Esse cara é muito bom. Deixa eu só falar uma coisa aí. Deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça, porque eu não posso esquecer disso nenhum, hein? Foi? Diga, mano. Ó, só pra não esquecer, que eu não posso esquecer, eu quero ir pro jogo pra torcida do estádio 97, hein? Como é que é? Eu quero ir na torcida do estádio 97. Aí, agora sim. Garantiu sua vaga, hein? Corinthians e Chapecoense. Em cima do laço, hein, velho? Tá, uma da tarde lá no Hotel Pestana, que fica na Tutóia 77, tá bom? Qual horário, Dodô? Uma da tarde. Beleza. É, sobre o que você falou, mano, o Marco Ruben, eu também concordo com você. Mas assim, sobre o Luiz Fabiano, ele foi um cara que foi pra China e ele não ficou andando lá, entendeu? Ele não foi lá tirar férias, ele jogou bola, entendeu? Eu acho que seria uma aposta. O Corinthians já fez muita aposta. Muitas apostas que deram, inclusive, errado. Mas na China qualquer um joga bola, mano. Da China tem o Luiz Fabiano, ele foi artilheiro da Série B chinesa. Na seleção brasileira tem dois que estão na China jogando. O único cara que eu traria da China hoje seria... O Diego Tardelli, que tá vinculado ainda ao futebol chinês, porque ele não rescindiu o contrato com o time dele. Traria o Jadson, um bom nome. E tem o outro lá, o Ricardo Goulart também tá na China, não tá? Ah, isso é impossível. Ricardo Goulart tá na China também. São os três nomes que eu gostaria, cara. Ele é ídolo lá, ele é monstro lá. O Tardelli, o Jadson e o Ricardo Goulart. O Jadson são novos nomes. Mas o Jadson marcou história, né? Tem um atacante lá também, se eu não me engano, ele jogou no Fluminense. Hã? Tem um atacante lá que, se eu não me engano, jogou no Fluminense. O nome dele é Alan. Esse cara também é bom jogador, viu? Ah, é? É, bom jogador. Seria uma aposta também, porque ele jogou muito pouco no Brasil. Ele saiu jovem, se eu não me engano, ele foi pra Áustria jogar naquele time. O Alan é o que foi jogar na Red Bull, no time da Red Bull. Isso, mas ele não tá mais lá, não. Ele saiu. Na China. Ele tá na China. Ele tá no time do Ricardo Goulart, se não me engano. Ó, o Ricardo Goulart seria um bom nome, cara. Jogador novo. Não acredito que o Corinthians traga esses jogadores que tem um alto valor e que tem mercado. Difícil. O Corinthians pode apostar em alguns nomes aí, mais experientes, e mesclar com alguns que são promessas, cara, que tiveram destaque. Trazer jogador consagrado, jogador que tem mercado, eu traria pro meio campo, sabe quem? Diego Souza, Alan Patrick, iria no São Paulo bater um rolo com o Michel Bastos, cara. Eu acho que Michel Bastos no Corinthians ia conseguir. O Alan Patrick eu também traria, mas o Alan Patrick é caro. Então, o Shakhtar ele não vai querer emprestar o jogador novamente, mas não vai querer contar com o jogador lá também. Michel Bastos é caro. E eu acho que qualquer tinguazinho ali, o Michel Bastos é de graça. Michel Bastos seria o salário. Agora, se for Michel Bastos também desse o último salário, ano, não, de São Paulo... Não, vai ter que dar um dinheiro pro São Paulo. Ah, mas aí vai, faz troca. Então, trocar por quem? Vamos toca. Desligar que eu preciso mandar uns abraços, gente? Como é que nossa, é? Que mala, não, véio. Não, pelo amor de Deus, oh, abraço meu. Não. Quem que escolheu que essa tá mulher hoje? Acabando o programa, né? Eu sabia que era nossa, assim. Nossa, eu vou sair 5 minutos antes, velho. Não, não, eu quero tirar uma foto com você. Eu tô tirando agora, que eu vou embora. Ah, que isso. Também. Amigo! Alexandre quer mandar abraço, você manda agora, vamos lá. Eu posso mandar também? É coisa rápida, não é que nem a estranha aí, não, tá? Vou mandar um abraço pra minha mãe, que tá aqui me ouvindo, Dona mãe, Cleusa. A mãe. Boa. É, a alô, Dona velhinho. Cleusa. Mandar um abraço pro meu pai, cara, Bugrino. Torcedor Bugrino. Do Guarani. Bugrino. Ah, é, o Guarani. Minha mãe também é. O Guarani é tá umas mãe? Paradas aí, hein? Ah. É, o que o Guarani fez lá na Série C lá foi impressionante, cara. É. Foi impressionante. Eu tenho um carinho pelo Guarani, foi uma coisa assim sensacional. Esse último jogo aí foi show de bola, legal. Foi demais. E não foi só esse jogo, viu, RG? No, antes, contra o Asa, também teve uma situação parecida, viu? Sim, sim. O Guarani perdeu de 3-1 lá e reverteu em Campinas 3-0, foi muito bem. Inclusive, mano, tem um jogador lá chamado Alex Santana interessante, viu? Também nessa coisa de aposta aí, viu? É bom, e cara? É bom jogador, chuta bem com as duas pernas, e tem presença cai. De área, meio campo. Cara, é bom jogador. Boa, é, boa, aposta, uma boa. Né? Qual jogador? Chuta com as duas e cabeceia. Qual jogador? É Alex Santana o nome dele, viu? Do Guarani. Então tá é, bom, isso aí. É isso aí, falou, fera. Tchau. Obrigado. Cara, valeu. Uma da tarde, né? Isso. Uma da tarde. Isso. Na falou. Rua Tutóia. Valeu, gente. Tutóia 77. Aí. Valeu, um abraço. Valeu. É isso aí. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Agora o Mano vem com o recado de Bozano, né, Mano? Vamos falar de Bozano? Opa, vamos aí, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? É, pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele veio para salvar a sua vida. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, eu se fosse você passava agora numa farmácia antes de entrar no busão, tá certo? Passa lá na farmácia, vai na gôndola, pega o seu desodorante Bozano Extreme e aí você dá o sinal pro busão. Entrou no busão, quem tiver fedendo, você vai espirrando no sovaco. Ah. Você fala, ó, faz isso aqui é amostra grátis pra que você tome vergonha na cara e compre um desse, o Bozano caramba. Extreme. Ah. É verdade, que o ser humano muitas vezes só pega no tranco, Domenico Gato. Entendi. Às vezes o cara tem um mau cheiro, mas ele não sabe que ele cheira mal. Não sabe. Então se você chegar e de forma direta espirrar esse Bozano Extreme aqui no sovaco do cidadão, certo. Ele vai se ligar, vai ver que ele nunca mais vai feder, ele vai ver que ele vai entendi. Ser a sensação do buzo, ele vai ser a sensação do vagão da CPTM, tá certo? Vai ser a sensação da academia, e aí sim, entendi. Ele vai ser bem quisto por todo mundo. Aí as pessoas vão passar a gostar um pouco mais dele, porque ninguém gosta de pessoa fedida, é ou não é? Opa. RG número 2. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Você não concorre não, você ganha, tá bom? É isso aí, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Você deu o kit pro Rudy? Porque aquele desodorante que o Rudy trouxe aqui, meu Deus é ruim, do cara. Céu, cara. É ruim. O que era aquilo, velho? E o Rudy, ele já tem um cheiro de esgoto, cara. Sim. Se ele não usar esse Bozano Extreme, ele fede. O cara trouxe um desodorante. Outro dia ele falou, pô, mano, acho que eu preciso trocar o texto, porque no meu stand-up não vai ninguém. Eu falei, não, Rudy, é que você cheira mal, cara. Aí eu dei um Bozano desodorante Extreme pra ele. Ele não ficou chateado, não? Nossa senhora. Aí ele foi lá e lotou a casa. Ah, é? Lotou. Lota, né? Não tem a dúvida. Lógico. Ninguém gosta de pessoas que cheiram mal. Ô, Manoel, né? O que você achou das duas semifinais? Você acha que acabou? Grêmio então, e Atlético Mineiro na final, não? É o que eu cravei ontem. O Grêmio achava o Cruzeiro que... fora de casa, né? 2-0. Eu achava que o Grêmio venceria mesmo o time do Cruzeiro, porque diante do Corinthians, Domênico, eu falei, o time do Cruzeiro mostrou uma fragilidade que pegaria o Grêmio e ia tomar na tarraqueta, pra não usar um outro 2-0 fora de casa, hein? E acho, Domênico, que diante do Atlético Mineiro, o Grêmio ainda continua sendo favorito. Continua sendo favorito porque o Grêmio tem uma parte defensiva mais sólida que o Atlético. O Atlético, de vez em quando, vídeo jogo de ontem. O Vitor foi o melhor em campo. O Inter, nessa capengada toda que o Inter tá no Campeonato Brasileiro. É calor você não chegou a ver o jogo? Não vi nada. Domênico, o Vitor foi o melhor em campo ontem. Levou o motorrádio. Pegou o Vitor levou o motorrádio. É, então isso mostra a fragilidade do Atlético Mineiro na parte defensiva e também. E foi 2-1, né? Foi 2-1 pro onde? Atlético. Lá em Porto Alegre. Ah, já ficou difícil. E eu não descarto, não, mas ô Domênico, volto a falar aqui. O Atlético Mineiro, se você parar pra analisar os últimos confrontos deles aí na Copa do Brasil, eles empataram 1-1 com a Ponte Preta. No jogo de Campinas, eles passaram com a calça na mão no critério de desempate pelo gol fora. Tá certo? Porque o jogo terminou empatado. Diante do Juventude, eles também ganharam em Minas, ali no Horto. Depois foram jogar lá também no campo do Juventude, tomaram 1-0, o jogo foi pros pênaltis. Mas agora eles ganharam fora de casa. Mas né? É que tá, Domênico. Vai pegar aí no jogo de volta, numa dessa um contra-ataque, aí o Inter mete uma caixa, o Atlético precisa ir pra cima. Mas 1-0 pro Inter dá Atlético ainda, né? Tudo bem, ainda dá, mas dá. O Inter diante do Santos também foi lá e complicou a vida do Santos. Fez aquele gol salvador do Serras ali, que levou o jogo pra Porto Alegre, e o Inter conseguiu fazer a diferença lá. Ontem o Inter ganhou por causa do Vitor. Foi bem, o Vitor. Vocês acham que então, foi o cara? E numa possível final, é Atlético e Grêmio? Eu acho que sim. Eu ainda acho que mesmo aí tendo a chance do Inter poder reverter, mas eu acho que o Atlético vai pra final, e na final perde do Grêmio. E você, RG, tá bem? Eu acho que do Atlético, o Atlético em casa é Atlético forte. Atlético e Grêmio na final. Acho que dá Atlético e Grêmio. E Grêmio. E parabéns pra Chapecó, né? A Chape ontem... Classificou, né, cara? Pô, jogão. Meteram 3-0 nos caras lá. Caraca, hein, mano? Tá Junior final? Barranquilha. Semifinal? Eles foram agora pra semi, eram as quartas. Pô, e jogaram numa piscina, que coisa, hein? É a primeira vez que a Chapecoense vai pra uma semifinal de torneio continental. E a gente falando deles ontem. É verdade. Bem organizadinho. Bem organizadinho, né? Então, tá verdade. Aí, você também acha, Motinha? Eu acho que Atlético e Grêmio? O Grêmio? Eu voto no Grêmio. E no outro jogo? 2-1 pro Atlético fora de casa, hein? É que eu vi no primeiro. Ontem o Atlético realmente, como mano, tem razão. O Atlético mas ganhou o segundo fora. Gol ali, vai. Olha, num contra-ataque, mal sorte. Mas eu acho que vai dar Atlético. Atlético e Grêmio na final. Você também, Beja, acha? Ah, eu acho. Atlético e Grêmio, né? Eu acho. Tá e o Grêmio cara, leva. Né? Também acha estranha? Acho também. Atlético e Grêmio? O Grêmio leva. É? E você apostaria em quem? Ah, pra mim é Atlético e Grêmio. Aí na final não dá pra apostar, não. Ah, não. Não, não dá pra apostar, não. Aí 50-50. Sabe por que não dá pra apostar? Porque o Grêmio, quando ele pega um time com um nível técnico um pouco mais alto, ele vai bem em casa, mas fora de casa não vai muito bem, não, hein? Precisa ver como é que vai ser esse troço aí. O Palmeiras só não classificou com o Grêmio, RG, porque o Alione fez lambança, foi expulso. O Palmeiras tinha dominado a partida inteira até a expulsão dele. Aí depois se complicou com a expulsão, ficou com um a menos e complicou. Mas o Palmeiras tinha passado aquele jogo. Então, assim, o Atlético tem um nível técnico muito alto, tem um poder de ataque muito grande, né? Sim. Não sei, eu não aposto que o Grêmio é campeão, não. Acho que vai ter dificuldade, mas acho que fica Atlético e Grêmio. Eu acho que os dois e vão. E aí tá aberto. Agora tá... Fica aberto, fica aberto. Pra mim é aberto. Né? É isso aí. Bom, vamos ver a mensagem. Antes das mensagens aqui... Estádio 97 em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra, é gol! Antes aqui das últimas mensagens do WhatsApp, o Benjamin vem com o Ricardo, recado da Nissan, fala de Nissan. Olha só, amigão, você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção, é a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria, é isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro! E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas, com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites. Boa, beijinha. Estádio 97 agora trazendo algumas mensagens do WhatsApp 94353 0150. Boa noite, galera do estádio. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Sou de Santo André, sou tricolor paulista, graças a Deus. E na verdade eu queria aí colocar para vocês um mini debate. Por que vocês acham que o Lucas do PSG não é convocado para a seleção? Ele não tá aí no melhor momento que o William, que Lucas Lima, até Juliano, enfim. Vocês não acham que ele seria uma ótima opção aí para segundo tempo, como era o Denilson na época do Felipão? Abraço, galera, é nóis. Aliás, bem lembrado o Lucas, é muito, né? Muito estranho. É. Essa... Eu defendi lembrado, essa tese aí na última convocação do Tite. Não sei o que aconteceu, que ele caiu de produção, ou não sei. Não, mas ele tá indo bem. Até... Tá indo bem? Não, mas o, tá o Lucas bem, lá na França tá jogando tá bem. Será que o Tite não chama então, ele? Então, Domênico, o Tite ele tem algumas convicções aí que não dá pra entender também. Gosto muito do trabalho do Tite, cara, mas, por exemplo, ele levar o Fagner hoje, desculpa, é um absurdo. O Fagner, pela bola que ele tá jogando do Corinthians, ou pela bola que ele não tá jogando no Corinthians, mas é que tá, Domênico, não tá jogando. O presente do Fagner não credencia ele a ser chamado. Discordo. Desculpa, o Fagner não tá jogando a bola que ele tava jogando, não. Inclusive, Lucas Lima, idem. O Lucas Lima hoje tá jogando, talvez, aí... Não, o Paulinho também não. Ele não, tá sim. Não, o Paulinho tá jogando bem. O Paulinho tá jogando bem. Não, nos jogos que o Paulinho fez aí na seleção brasileira, o Paulinho não foi mal. Tudo bem, assim como o Renato Augusto também. Mas não tava, né, mano? Mas o Tite convocou o Paulinho pra China. Então, eu era contrário à convocação. Inclusive, eu critiquei o próprio Renato Augusto, eu critiquei. Mas os caras entraram, Domênico, inclusive naquela época da seleção brasileira, nas Olimpíadas, aí o Renato Augusto jogou demais. Então, hoje é justa a convocação, tanto do Paulinho quanto a do Renato Augusto. Mas, desculpa, hoje convocar o Lucas Lima, tá convocando pelo nome que ele já fez no passado, e o Fagner idem. O Fagner não vive um bom momento, não. Eu acho que é justa a convocação do Lucas do Paris Saint-Germain. Mas o Fagner tem que ser convocado, sim. Tá jogando muito. Mais WhatsApp? Não acho. Oi, galera do estádio. Aqui é o Cláudio, palmeirense de Santo André. Ô, Dodô, não fala é líder, porque em 2009 se deu uma zica miserável. A culpa, rapaz, foi do Dodô. Nós estamos encaminhados. Mas não faz isso, não, rapaz. Não dá azar, não, Dodô. A culpa foi minha. Você entrou em campo, né? Eu entrava em campo. Cara, velho, dá azar, mano. Você brigou com outro jogador eu, em campo. Eu que briguei, Aliás, tô falando líder desde quando é líder e não perdeu mais a liderança. Tá dando um azar desgraçado, tô vendo. Mas, WhatsApp, eu que sou o culpado. Mas, ó, o campeonato pode acabar sou no sábado, culpado. Hein? Sou eu culpado. Não dá pra acabar sábado. Domênico, se o Palmeiras ganhar do Santos, independente do que acontecer em Minas, pode ser até a vitória do Flamengo, vitória do Atlético, acabou o campeonato. O máximo que o Palmeiras chega a ficar 8 pontos, faltando 15. Acabou o campeonato. Não acabou nada. Acabou. Gente, acabou. Vamos lá, mais não acabou, não. O Santos ainda pode impedir essa tragédia. Vamos lá. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Gilson, Parque Bancário, corintiano. Ô, Benjamin, tá no penhasco, o Kid Bengala e o Jumento. Quem que você salva? Porra, velho. Kid Bengala e Jumento, Benjamin. Quem você puxa pela bigorna? Pô, velho, o Kid Bengala é mito, cara. Kid Bengala? Pô. Mas se ele tivesse, por exemplo, enrolado a saroba no galho, assim, beija. Aí ferrou. Você tem que. Tinha que soltar. Não, tinha que puxar pela taca. Aí já é o mesmo. Tá bom. Mais uma, vamos lá. Oi, gente, boa noite. É o Jason de Guaianazes. O que o mano me chamou fora do ar aqui, desculpa. Oi, gente, boa noite. É o Jason de Guaianazes. Tricolor. Olha, esse ano é pra esquecer, mas a gente vai arrumar a casa e o ano que vem vocês vão ver. Segura, Tricolor! Ele é tão concorda, criativo, que ele usou o Jason. Não, o cara foi bem, né? Mas você concorda ou não? Você concorda? O ano é pra esquecer. Tá bom. A última. E aí, rapaziada? Não tem conceito, não. Boa tarde a todos. É Marcos, Zona Norte, Vila Red. Bem que o mano fala, ontem tá aprovado. Jogo do Santos, os caras colocam filme do Batman, do Robin, sei lá de quem. Ontem passou, a Globo passou jogo do Cruzeiro em São Paulo. Quando é jogo do Santos, não passa. Não adianta. E agora também tem uma bronca, né? O Santos fechou com a, tem bronca, com a empresa lá, não foi? O contrato com a Globo vai até 2018, Mota. Você acha que a Globo vai boicotar o Santos até 2018? Não dá. Se o Santos montasse um time aí com o Diego, Robinho, Neymar e Ganso, véio, você acha que não ia transmitir o Santos? Eu acho. Os caras assinaram com outro, como eles foi vão... na Libertadores, né? Por exemplo, o Palmeiras ainda não fechou com a Globo e tá negociando aí com outra empresa também. O Palmeiras vai esperar o término do contrato ali, ou muito próximo do término, pra assinar com alguma outra empresa. Porque o Palmeiras não concorda com o valor que estão oferecendo a ele. Você acha que a Globo vai boicotar o Palmeiras, não vai transmitir o jogo do Palmeiras? O Palmeiras brigando pelo título do campeonato? Quantos jogos o Palmeiras passou esse ano, Dodô? Não sei. O cara, a maioria... aqui, ó. É igualzinho, não é? O Rude e o Burro do Shrek. É verdade, hein? Ai, ai, ai, ai. Olha os dentinhos dele. Perdidos no nascimento, né? Bom, gente, estamos chegando no final de mais uma edição do Estádio 97. Fazer o quê, né? Então tá, tchau. Fica aí, corta dela, corta. Vamos agradecer aqui a Michele Rodrigues, participou hoje, Estranha no Ninho, no Outubro Rosa. Mande seus quatro últimos tchau, abraços. Domênico, já foi. Deixa ela falar rápido, senão demora. Ela já foi. Ela já foi. Tchau. Deixa a moça falar. Obrigada. Fala. Então, eu quero mandar um abraço agora pro Elhão, pro Minduca, pro Azul, pro Johnny e Minduca. Pro Alex e pro Pablo. Muito obrigado, valeu, Michele, muito obrigado. Valeu, número 2. Quem é que garantiu hoje o boné Vista Aérea? Ligue 3031-2288 ou 3031-7288. Maurício César de Almeida Júnior. E quem garantiu hoje a camiseta, presente de fit de camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse o site fitcamisetas.com.br. Fit, parceiro do seu evento, RG número 2. Alexandre Fonseca da Costa. Obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais às 5h30, mais uma edição do Estádio 97. Valeu, posso galera. Posso voltar amanhã? Não! Amanhã tem mais aqui na Energia 97, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. Amanhã tem mais, 5h30, Estádio 97. Vem aí o Night Set.